ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e quem diria, um ano atrás mais ou menos eu estava queimando a língua, porque eu nunca ia imaginar que eu ia ler uma história superior do Dan Slott. Aqui é o Paulo Arthur Superior e o Coveiro roubou minha introdução. Mentira! Eu passei 5 minutos pensando nisso, tu te falou a mesma frase. Por isso que eu queria falar. Mãe, ele pediu pra ser o segundo, agora eu entendi por quê. Oi, eu sou o Felga e prepare-se para um podcast superior aos outros que a gente fez no passado. Olá, ouvintes, aqui é o Marcos Dark. Como diria Rei Julian, quem quer bolinho Ana Maria? Que é isso, velho? Ah, quando vocês chegarem, vocês vão entender. Ai. Ana Maria é maldade, hein? É, eu sei. Agora já peguei o nome da pessoa, da personagem. Mas, vocês já perceberam que a gente já citou o nome do Sr. Dan Slott aqui. Então chegou o momento que a gente tinha meio que prometido há um tempinho atrás. Já quando a gente tinha feito um podcast especial sobre o Dr. Octopus. Que quando a gente chegasse no momento certo, que concluísse essa fase aqui... superior, né? A gente ia estar fazendo esse podcast mais uma vez com uma parceria, crossover, enfim. Um podcast junto com convidados do Aracnofã, já que é o principal site, blog especializado no amigão da vizinhança aí. E quem tá com a gente aqui hoje são dois convidados. Olá a todos, eu sou o Rodrigo Mônio e não tenho nenhuma frase de efeito pra usar. Tá perdoado, ser convidado não é forçado a esse tempo. Eu tô acostumado que lá eu só faço frase de efeito usando o Eric, pô, é mais fácil. Bom, aqui é o André Marques, e eu também não tenho nenhuma frase de efeito, mas vou usar aquela de sempre que eu uso no Aracnofã, né, já que o Mônio tá aqui. Eu sempre vou... tiro o sarro da risada dele, né? Então, vou falar de novo que o Mônio tem a risada mais maléfica do mundo aí. Uma maldade sem tamanho no coração, isso. Se levar em conta todo o avatar, ícone, imagem que o Mônio leva. Por sinal, de onde vem esse Mônio aí, Rodrigo? Eu até tá curioso, tava falando lá. Eu e o Paulo e o Marcos, a gente achou que era porque seu sobrenome é muito confuso de usar, a gente se chama de Mônio mesmo, que é... É quase isso. Na verdade, isso vem de coisas da adolescência, né? Nossa, não queria nem saber o que você praticava nessa época. Não, era uma banda que tava montando com meus amigos. Eu fiquei na banda um bom tempo até eles descobrirem que eu não sei tocar. Mas a gente tinha resolvido usar o nome e um trocadilho infame que era Demônios. Demônios. Baca. Aí a ideia era que todo mundo ia usar o nome artístico de Mônio. Então era o André Mônio, o Rodrigo Mônio, o Jorge Mônio e o Rafael Problema... Pitt. Longa história, porque o dele não era Mônio. O problema ia ser quando vocês fossem fazer algum show assim embaixo de uma garoa, né? Pois é, essa piadinha foi muito usada já. Infâmias à parte, a gente vai dar aquela paradinha para nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Oi pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e quem está de volta a casa para a nossa leitura é o Marcos Dark. Marcos Dark para vocês. Marcos, a gente não vai ter nem tempo para muito papo furado aqui, viu? A gente vai ter que ser mais rápido do que a participação do Mercúrio no universo Marvel do cinema, viu? Porque... É isso que dá gravar podcast com o Candinho, que fala pra caramba, né? Pois é, a gente escolheu, já tem muita gente e com tanta gente que fala pra caramba, a gente não pode nem vacilar. É. Partindo direto para os e-mails, vamos lá começar com Gabriel Puentes, do Rio de Janeiro. Ele manda o seguinte: olá, gostaria de saber onde as histórias do X-Factor estão sendo publicadas ultimamente, porque eu não as encontro faz tempo. Li umas matérias aqui no site sobre eles, na Nova Marvel, mas parecia que todas as figuras eram em inglês. Figuras até falando das imagens que a gente colocou, né? Sim. Como se não tivesse chegado ainda no Brasil. É verdade? Obrigado desde já. Olha, assim como você, faz um bom tempo que eu não vejo X-Factor também. Né? Já que você tocou no assunto, né? a Panini praticamente deixou de lado, né? Faz, acho que desde o Cisma, quando o Wolverine e Ciclope brigaram, né? Ela descontinuou as histórias. Tinha alguns planos, pelo que eu ouvi falar de boatos aí, que iam lançar em encadernados especiais, mas isso foi esquecido, né? Pelo menos até agora, nem sinal de vida. Nem do X-Factor, nem do All New X-Factor. Caiu na maldição do Peter David de novo, né? Coitado, né, cara? Coitado, né? Não, é isso que eu falo, é coitado. Cara tão bom, mas... Cara, assim, editorial... Pior que assim, não tô falando nem só no Brasil, lá fora também. É tão azarado editorialmente, né? Tão, lá nos Estados Unidos, de vez em quando, um ou outro título dele é descontinuado. Aqui no Brasil, o pessoal aí é que não bota fé mesmo, né? É, cara. E o cara é bom, então é uruca mesmo, né? Uruca. Não tem outra explicação. Só pode, mas cara, a gente fica de dedos cruzados aí pra né? Pra um vai encadernadinho aí. Vai que aqueles planos de encadernados voltam à tona. De vez em outra a gente vê aí um título que tá um pouco atrasado aparecendo do nada, né? Esse Cavaleiro da Lua mesmo do Bendis. Nunca perca a esperança. Continue a nadar. O próximo é do Felipe Gonçalves, que é de Guarujá, daqui de São Paulo. E ele mandou uma sugestão. Eu gostaria de saber se vocês não poderiam falar sobre todos os encadernados da Panini Marvel Deluxe. Tem vários títulos, eu mesmo nem sei todos que foram lançados. Eu comecei a comprar há um tempo desses e tem uns que eu vi que saíram há muito tempo. Que nem sei se ainda tá mais à venda. Obrigado. Olha, a gente não tem um catálogo de quando é que a Panini resolve lançar os Deluxe ou não. Por sinal, ele nem vem junto com o checklist normal, né? Ele de vez em quando é divulgado à parte, né? Você pode ver que as revistas mensais e os especiais de capa mole até que saem no nosso checklist, mas a gente não tem realmente uma lista de quando sai esse deluxe, não. Quando é divulgado na imprensa ou nos meios oficiais da Panini, a gente divulga também no site, né? Agora, fazer uma recapitulação de todos, vixi, é um artigo que não é da minha cara, é mais da cara do Marcos. Coincidentemente, eu tenho feito um trabalho arqueológico na minha coleção aqui, porque, assim, coisa que eu tinha aqui em casa em formato mensal e tal, eu não tava comprando encadernado. Só que agora eu queria inverter, eu queria ter mais encadernado do que os normais. Então eu tenho feito uma pesquisa no sentido assim, o que eu tenho aqui e pesquisado onde que essa história foi republicada, que geralmente vai cair no encadernado, obviamente. E eu tenho realmente descoberto muita coisa que eu não esbarrei assim na hora de quando saiu, e vira e mexe você acaba até pegando uma promoção, né? Porque material, é claro que tem coisa que tá fora de catálogo, você não acha em lugar nenhum mesmo, né? Você vai achar na mão de colecionador mais caro. Mas vez ou outra fica bem esperto com muitas lojas, inclusive que tem promoções, né? Também, vale muito a pena. Um dia, não vou garantir, mas um dia eu ou alguém do site vai fazer essa recapitulação de todos os Panini Marvel Deluxe que saíram. Eu sei o seguinte, que o de praxe é geralmente os títulos dos Novos Vingadores, quase todos da época do Bendis estão saindo. Saiu o Poderoso Vingadores recentemente, saiu o Capitão América, Thor. Curiosamente, o Homem de Ferro é um dos poucos que tipo, um herói que tá na mídia todo momento aí, quase não sai deluxe, né? Saiu muita coisa. E agora começou, e provavelmente vai ter mais o Demolidor, né? Demolidor já começou com a Era Bendis, né? Começou agora, aí parece que vai longe, né? Recomendadíssimo. Mas... tem bastante material. Opa, esse sim. Agora, pra quem quiser mandar e-mails, sugestões, dicas, perguntas, por aí vai, já sabe como é nosso contato, né? inominata@marvel66.com. Ou lá no linkzinho de contato, rapidinho você clica e já preenche lá. Não esquece de mandar e-mail, não esquece de mandar teu formuláriozinho de onde você é, com seus dados por aí vai, pra gente retornar, né? E tempo encerrado, vamos voltar lá pra nossa discussão. Your friendly neighborhood Spider-Man at your service. Bom, pessoal, nosso podcast hoje é para falar justamente das 19 edições mensais que saíram aqui do Homem-Aranha Superior pela Panini aqui no Brasil, né? A gente, na verdade, foram 31 edições lá fora, né? A gente tá esperando umas duas extras que vem aí, praticamente coladas com uma saga que deve estar para chegar agora no segundo semestre de 2015. Mas antes de realmente concluir essas edições, né, o grande arco, o arco principal que envolve o Homem-Aranha Superior tá aqui, né? Já foi realmente lançado no Brasil. Ele se concluiu em julho, né? Ou foi em junho? Em junho. Acabou tendo um pequeno atraso aí da nova revista do Espetacular Homem-Aranha. Nada anormal, né, perante a editora, mas acho que tá ainda em tempo de a gente fazer um resumozinho sobre essas histórias, né? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que começar a falar aqui sobre o Homem-Aranha Superior é como, pelo menos pra mim, né, pode ser que tenha até hoje gente que bata a cabeça na parede e diga, eu odeio o Dan Slott, odeio o que ele fez, volta Peter Parker, por aí vai. Mas pelo menos assim, pra mim, uma surpresa muito grande, porque quando foi anunciado isso numa Comic Con, ninguém imaginava como é que seria. Praticamente acho que todo mundo pensaria que seria mais um clichê daquelas de troca de corpos, tipo, que nem filme brasileiro de quinta categoria. Mas que mas surpreendeu bastante, porque a ótica que foi colocada, a perspectiva que foi trabalhada, foi muito boa. Acho que o Dan Slott talvez entenda até melhor do Dr. Octopus, do Dr. Otto Octavius, do que ele entendia do Homem-Aranha, né? Que até então os trabalhos que eu tinha lido dele na revista do Homem-Aranha não era nada assim excepcional. Tinha uma outra saga muito boa, mas era uma coisa meio irregular, vai. Aquelas sagas sobre a Ilha das Aranhas, né? Aquela que ele queria matar todo mundo pelo sol, né? Como o nome daquela última saga, End of Days, né? Uma coisa assim. Dos confins da Terra. Sempre foi uma coisa meio irregular. Tinha momentos muito legais, mas nunca nada... lá vai eu fazendo o trocadilho de novo. Superior. Mas eu realmente, quando comecei a ler as primeiras histórias, toda essa ideia do Octopus, ver que o Peter desperdiçou todo o talento dele até então, e como ele enxerga da nova maneira agora o elenco que ele tinha, né? Como ele trabalha com o Jonathan Jameson, em contrapartida, toda a decepção que ele tinha pelo Peter ter o potencial, mas nunca ter um cara que se dedicava de fato à ciência e por aí vai, foi algo que me surpreendeu, né? E por outro lado, ele coloca aquela ideia de que, tipo assim, bom, o Peter tem todo esse poder, ele se contém ao dar um murro, ele podia facilmente detonar esses vilões dele, né? Esses vilões base. E ele não faz. Então eu vou mostrar como é que se faz, né? Como é que a gente garante que a gente bata num vilão muito bem batido, uma única ver e que derrube eles, né? E que detone eles e que eles não voltem mais. Então isso, digamos assim, foi o grande impacto que a gente teve nessas primeiras 6 edições, onde são apresentados como vai ser a dinâmica do Homem-Aranha Superior, né? Eu achei uma coisa bem explorada, assim, o Dan Slott, ele explora bastante uma parte humorística da história também, é bem esse conflito, assim, do o vilão se acostumando, né? Então tem várias tiradas, assim, falando assim, poxa, eu tô agindo certo, tô agindo errado, eu tô agindo violento demais, e é caricato, assim, a empáfia do Otto, né? Ele dá umas escorregadas, assim, que dá da ideia de que ele não é o Aranha mesmo, o pessoal fica meio estranhando. Então, achei, as primeiras edições, eu achei mais esse negócio de ambientação mesmo do personagem. E assim, eu achei até, assim como a saga toda, mas principalmente as 6 edições, é meio que, pode até não ser a intenção do Dan Slott, mas meio que parece uma crítica a quadrinho mais violento, né? Como ultimamente é feito, mais violento do que o clima das histórias do Aranha aparece. A história, ela ficou bem melhor do que estava sendo, sei lá, nas últimas 50 edições do Dan Slott com Peter. No mínimo, na verdade, desde que o Dan Slott pegou as histórias do Peter lá em Brand New Day até agora, foi a melhor fase dele. Ou seja, ele realmente prefere trabalhar com o Octopus do que com o Peter. Às vezes, o Peter dele é um... Sim, não é tão bom quanto o de outros autores. Pelo menos não é tão idiotizado quanto o do Bendis. Mas o legal também, cara, é porque a gente descobriu como seria o Cebolinha sendo o Homem-Aranha. Porque o Octopus, ele era o Cebolinha, cara. Ele era cheio de planos infalíveis. E ele sabia que muitas vezes esses planos não davam certo. E ele ia lá e insistia nos planos. Era muito cientista maluco. E tava muito descarado que era cientista maluco. Tanto é que, se eu não me engano, tem uma parte lá que ele começa a se vestir que nem o Dr. Horrible, do aquela websérie que o Joss Whedon fez. Eu sei qual é. Inclusive quem faz o personagem é aquele cara do How I Met Your Mother, né? É, o Barney. Exatamente, o Neil Patrick Harris, né? Isso. Exatamente. E mas assim, o Octopus, na verdade, era pra ser um cientista desde o começo, né? Usando aquele uniformezinho branco, né? E não uma roupa verde com tons amarelos, assim, detalhe. Mas eu acho que, na verdade, isso o Dan Slott sempre tava fazendo, né? Ele tava trabalhando muito bem o elo cientista do Peter, né? Desde que ele foi pra aquela Horizontes, né? Que pra quem quem não tá lendo há muito tempo o Homem-Aranha, vale a pena ressaltar que depois de ser aluno de escola, aluno de faculdade, professor, ele teve a chance de trabalhar num laboratório de pesquisa, né? No laboratório Horizontes, que é meio que capitaneado por um cara chamado Max Model, não é isso? E um grupo de outros tantos cérebros jovens cientistas, né? Que estavam criando coisas lá, né? E a grande desculpa dele de tá trabalhando lá, ao mesmo tempo tá ajudando o alter ego dele de Homem-Aranha, é que ele tava criando itens, né? Criando meios de derrotar mais fácil os vilões dele, usando a tecnologia que ele tinha a serviço lá no Horizonte, né? Só que isso tava começando a pegar feio pra ele, porque o Max já tava reclamando, ó, você só faz ajudar o Homem-Aranha, só faz ajudar o Homem-Aranha, você tem que criar alguma coisa pra gente vender, né? Pra gente patentear, né? Então isso já tava dando um certo problema pra ele, né? Que em um estalo de dedos nessa edição, o Octopus já resolveu, né? Não, mas, pois é, assim, a principal característica mesmo dele foi que ele quis, como é que é o termo? Deixar o combate ao crime totalmente metódico e planificado. E todos os problemas que ele tinha, ele pensava logo em uma solução prática e metódica, de preferência envolvendo um plano infalível maluco, que ele era especialista em fazer planos infalíveis desde a primeira edição. E às vezes ele tentava seguir a coisa mais lógica do mundo, que era, por exemplo, a forma como ele dá fora na Mary Jane, que simplesmente ele chega na conclusão que na lógica aquele casal não ia dar certo nunca, pelo menos na cabeça dele. Ou então... E a Mary Jane aceitou, né? O bacana foi isso, né? Ele fez de um jeito tão lógico e explicou pra ela de um jeito tão lógico que ela aceitou. Só que não aceitou muito foi a Kelly, né? Que falou, a Kelly tava cismada desde o começo, falou assim, você não faz sentido o Peter dizer isso, né? Na verdade, eu acho que ele falou de um jeito tão chato que ela, ah, quer saber? Cansei. Porque, cara, ele tava levando ela só pra programas de velho de 60 anos, cara. Pior que é mesmo, cara. O Peter barra Otto, né? Se vocês forem nas primeiras edições, tava lá ele levando pra bailinho, pra ver museu. E o Peter, que tava nessa fase como fantasminha dele, falou assim, velho, daqui a pouco você vai levar ela pra onde? Pra um bingo? O Otto era tão engraçado como personagem, porque era engraçado o fato de que ele se levava tão a sério, mas a história mostrava que ele tava sendo ridículo. E em determinados momentos, e o Peter tava sendo chato, porque era quase... Era pronto, era aquele personagem que ficava querendo dizer pro Leitor, olha, ele tá fazendo idiotice. Só que a gente já tava vendo que ele tá fazendo idiotice, não precisava ter o Peter ali, a verdade é essa. O Dan Slott quis colocar o Peter ali, mais como um... digamos assim, como uma referência de você, olha, você tá estragando minha vida. Só pra ter acho que um outro paralelo, sabe? De que, na verdade, o que não era o Otto. Mas até hoje fica estranho saber o que era aquele Peter, né? Que ora era referenciado como um restinho de lembranças, um restinho de lembranças do Peter original, né? E de repente ele virou uma consciência viva ali dentro. Mas enfim, são coisas que vão ficar em aberto mesmo. Eu sempre entendi que era a consciência do Peter que ainda tava lá, né? O que sobrou de consciência dele. No final tinha que ser isso, né? Pra justificar, senão até hoje não faz sentido. Na verdade, uma coisa que eu acho que justificaria bem é eu acreditar, na verdade, que sempre foi o Peter ali, mas que foi induzido a pensar que era o Otto. É uma coisa que assim, eu acredito mais se eu for reler, sabe? Como se fosse uma indução. Porque o Otto tinha dessas coisas, assim, de mexer com a mente das pessoas, né? Em alguns momentos das histórias passadas. Então faria mais sentido se fosse algo assim, né? Na verdade, seria uma excelente explicação. É, exatamente. Eu tinha entendido de outra forma, mas enfim... Então, cara, essas seis primeiras edições ele pega o slot, começa quebrando alguns laços antigos, tipo Mary Jane, Carly, e começa a trabalhar o Octopus, né, como aranha. É o que o Paulo falou, é o esquema cebolinha de combate ao crime. Planos infalíveis, um negócio super metódico, e um plano infalível que sempre dá errado porque ele esqueceu de algum ângulo, ou porque ele não previu alguma coisa, né? Uma atiração de sábio, por exemplo, com certas coisas desses personagens mais violentos, né? Cara, a cena que ele pega lá, o Jameson coloca lá o Aranha Sinal, cara, e o cara destruindo, e falando, pô, você é um idiota, cara, você colocar isso, aí todo mundo vai saber onde atacar. É ótimo. Aquilo lá é assim, tipo, porque leitor do Batman fala, porra, mas não é verdade? É uma provocação mesmo. E o interessante é que você vê, ele assim, apesar dos planos dele serem megalomaníacos, nessa fase ele ainda tá contido, né? Ele instaura um sistema que provavelmente não deixa de ser uma crítica à supervigilância da NSA, né? Que, tipo, permite que ele consiga saber onde tá tudo acontecendo e tal, e permite que com isso ele, ele até otimize, né, o combate ao crime, de modo que ele possa cuidar da vida pessoal dele e, inclusive, fazer aquilo que o Peter deveria ter sempre feito, que era um doutorado, né? A história, aliás, é interessante porque todo esse run, né, do Superior, ele tem essa premissa do Octopus tentando terminar o doutorado do Peter, que, por sinal, era vamos dizer assim, o mestre dele era um cara que o Otto achava que era um imbecil, porque era colega da época de faculdade dele. Tom Lamaze, né? Isso, Lamaze. Eu posso fazer um pequeno parte? Vai. Só um segundo. Vai. Cara, eu queria saber que doutorado a jata é esse que esse cara fez. Devia ter um monte de crédito, cara. Não, peraí, isso é explicado. Ele revisa a mente dele e fala: puxa vida, eu precisava terminar uma cadeira e fazer meu TCC. Ele fala isso, né? Só que aí fica assim: puta merda, que universidade é essa da Empire State? Que o Peter já devia ter sido jubilado há séculos, né? Guardaram a matrícula dele até agora. É que a cada 5 anos ele ficava lá se rematriculando, cara. Deve ser por aí. E aí, a partir desse negócio do doutorado, ele também conhece, né, essa nova personagem, né, que é a Ana Maria, né, que meio que assim começa como professora particular dele. É a única pessoa que o Octopus meio que respeita na revista toda, porque o resto, ou ele quer matar, ou ele acha que é um idiota. Ele vê na Ana, né, um pouco do reflexo dele, né? De ser um aluno super inteligente, mas... A Ana, nas histórias, é tida como uma... Não só baixinha, né? Ela é meia anã mesmo, né? Meia não, é a Ana por inteira. Ana por inteira é ótimo. É, nem existe isso, né? Mas enfim, podia ser baixinha, né, só. Mas ela conquistou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui, cara. Primeiro a gente tem um Cebolinha, que é o Octopus. Agora você tá dizendo que tem a Mônica também? Praticamente. Aquela praticamente. Se pôr um vestidinho vermelho nela, parece mesmo, hein? A gente já tá querendo daqui a pouco achar a turma da Mônica aí no meio das histórias dos meus. É o Cebolinha, armado com alta tecnologia, né? E, tipo, ultra violento, né? Porque essas 6 primeiras histórias, apesar dele ter o fantasminha do Peter, que na verdade, pelo que eu entendi, esse Peter era ele era o construto das memórias que o Octopus manteve para poder acessar, também servia de freio, né? Porque depois, assim, você vai vendo, conforme ele vai pegando, por exemplo, ele pega o polichinelo e faz uma coisa que nenhum outro vilão, praticamente aleja o polichinelo, esse Screwball, ele massacre, né? E assim, vamos dizer assim, o interessante é isso, ele mostra onde o Peter poderia se destacar em várias áreas, né? Tudo bem que de uma forma muito mais violenta, muito mais sanguinária, né? Esse ataque aos vilões, ele vai evoluindo ou denegrindo, né? Depende de como você tá vendo a perspectiva aí. Ele encara praticamente essa nova formação dos, vamos colocar aspas aí, do Sexteto Sinistro, que depois vira uma revista brilhante, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre ela depois, né? Então ele detona também o Boomerang, que seria o líder dessa nova formação. O próprio Abutre, né? Que ele fica invocado, porque o Abutre tá usando criancinhas, e ele se vê, assim, como era abusado pelo pai, e praticamente joga o Abutre no Aranha Final. Ele cega o Abutre no meio. Cega e joga ele no Aranha Sinal. No Aranha Sinal. Destruindo a cara dele ali dentro, né? Cegando ele. O Polichinelo é outro momento que ele fica muito irritado, porque ele meio que faz um paralelo, né? Praticamente nessa edição que ele conhece e tá se envolvendo com a Ana, né? E tem aquele lance da Ana ser ridicularizada na universidade, porque ela é pequenininha e por aí vai. E acontece esse paralelo do Polichinelo tá humilhando o Jameson, querendo humilhar ele. E ele não aceita o bullying, né? Porque ele já sofreu demais na vida. Então ele arrebenta o polichinelo com conta disso. Ele arrebenta. Chega de covardia, cara. Porque, porra, polichinelo, mano, vai. É o tipo da coisa que colocou, né? Foi aí que os Vingadores falaram, porra, o que aconteceu com o Peter, né? Mas só uma pergunta aí. O Justiceiro já não tinha matado o polichinelo na Guerra Civil? Eu acho que matou, é verdade. Agora que Mas ele não tinha sido ressuscitado lá naquelas do... Do Justiceiro? Do Capuz? Você ressuscitar o polichinelo é muito fácil de fazer. É uma coisa muito doentia, né? Não, mas o que é essa do Justiceiro? Cara, você tá com um pacote de ressurreição sobrando, não tem o que fazer mesmo? O Capuz tem uma história vinculada com o Justiceiro, né? Que aí ele ressuscitou um monte de gente. Nessa leva foi um monte de vilão de categoria E, né? Deve ter sido o polichinelo. Deve ter sido aí nesse meio aí que... ficou. Enfim, pra alguém precisar, o Octopus precisava espancar alguém, né? Pra encerrar de vez, como é que... até que ponto chegou o Octopus, né? Colocou essa história como um massacre, onde seria aquela coisa, ou você mata ele, ou ele mata outros. É uma coisa meio ultimato mesmo. E a todo momento o Peter tava segurando, digamos assim, de uma forma imaginária, né? Era o fantasminha, mas ele tava segurando a mão do Octopus, né? E dessa vez ele não conseguiu segurar, né? Foi aí quando deu o grande virada de jogo que ele percebeu, olha, tem alguma coisa me detendo. Eu vou precisar verificar o que tá acontecendo aí. Eu não tô 100% em controle das minhas faculdades mentais. E aí é que o Peter meio que dançou, né? Mônio, vai aí, é você agora. Então, eu vou começar falando da minha impressão pessoal. Que eu fui ler numa má vontade absurda. Assim, já tem um tempo que eu tinha parado de ler Aranha. Eu só fico acompanhando uma coisa ou outra. Ou por gravação que a gente lê no Aracnofan. Ou pra só ficar sabendo o que tá acontecendo, né? E fui surpreendido. Por incrível que pareça, eu realmente achei a história boa. Tem toda essa questão, né? Do Octopus agindo de maneira extremamente metódica. O Peter, fantasminha camarada, enchendo o saco. Mas era uma história bem construída, cara. Sei lá, eu acho que o Zott, ele mostrou um conhecimento muito grande da mitologia do Aranha. Então, a única coisa que eu achei que ficou meio perdido foi a Mary Jane nessa história toda, sinceramente. Mas ela já tá perdida faz tempo nas histórias, né? Mas é triste ter uma personagem tão boa perdida. É, assim, foi mostrado tanto conhecimento, foi tão bem elaborado tudo, cara. Ele pegava umas coisas lá da década de 60 mesmo e fazia bom uso, né? E a Mary Jane ficou largada lá, perdida. A Mary Jane, praticamente, quando ele quis dar o pé na bunda dela, acho que foi na segunda edição já que ele decidiu que não ia mais rolar nada, então vamos deixar ela pra trás. Na primeira edição, praticamente, ele tava doidão por ela. Disse, porra, essa mulher, como é que o Peter deixa, como é que o Peter larga e tal, e ele... Cara, você tá me lembrando uma das coisas mais traumáticas que eu tive nessa saga, tá vendo? Exatamente. Porque assim, ele tentando catar, ele fala, meu, eu não preciso catar, eu tenho todas as memórias do Peter, e no dia seguinte tá tudo feliz. É sério, eu não preciso dessa imagem mental, ele cara. Lembrando, olha, tem coisa pior, né? Na história que antecede a isso, que é a da morte do Homem-Aranha, morte entre aspas, né? Quem relembra todas as memórias do que o Octopus tinha com o casamento da May foi o Peter, né? Pois é. Então tem coisa pior pra lembrar. É, mas se tu acha isso traumático pra tu, imagina o que deve ter sido pro Peter, porque ele assistiu o Otto fazer isso. Pois é. Terrível, cara. Eu acho que o Peter foi pro lugar seguro na mente dele. Eu não quero saber disso, né? Ficou em posição fetal chorando lá. Não, mas foi Peter Parker, né, cara? Mas sabe o que é curioso? É que quando ele esqueceu da Mary Jane, o Otto parecia um sofrido. Quem é essa mulher? Deixa pra lá. Então tava tendo um incêndio na boate lá. Ele praticamente falou assim, não, isso aí eu não preciso resolver. Vou redirecionar um chamado pra os bombeiros e foda-se. Praticamente jogou a Mary Jane pro braço de um bombeiro mesmo, né? Ela começou a namorar com um depois disso. Eu acho que isso é de propósito mesmo, né? Até porque nas edições antes de começar o Superior, o Dan Slott trabalhou lá um pouco o Peter e ela junto, né? Bem rápido. E aí, quando começou o Superior, poucas edições depois, ele encerrou isso, né? Então isso é feito de propósito mesmo pra provocar os leitores. Ele faz isso direto, né? Redes sociais, ele quer mostrar que acabou, né? Tipo, em vários momentos. Então, o Pesada voltou naquela One More Time pra isso. O Dan Slott praticamente veio que cravar uma daga no coração depois com essa linha. É, isso aí provavelmente é a editora mesmo que barra, né? Que não quer juntar os dois, enfim. Ela até teve uns papezinhos ali ao longo da fase. Mas uma coisa bem de leve mesmo, bem sutil, né? E, enfim. Conta aí, aproveita que você tá falando e conta aí sobre as primeiras impressões da revista. O que, é que você achava antes? O que, é que você começou a achar depois dessas seis primeiras edições? Eu não fiquei, não era aqueles radicais, né? Que falava, isso vai ser uma porcaria, Dan Slott não presta. Mas também não. Enfim, eu fiquei ali esperando, né? Vamos ver o que é que isso vai dar e tal. Aí quando quando saiu a 700, eu vi que aconteceu, até, enfim, fiquei meio. Ah, isso tá errado. Não fiquei muito revoltado, mas achava meio errado, né? Por alguma razão estúpida. Isso é normal, eu acho, né? Isso vive acontecendo, as coisas mudam, eles fazem as coisas, depois voltam, não tem que ficar revoltado com nada disso, não importa. Quando chegou no Brasil, comecei a ler e tal, comecei a ver também as pessoas, os reviews, os comentários das pessoas, e tava vendo que no geral todos estavam gostando, né? E eu também tava. Nessas seis primeiras edições, começou a dar pra ver que o Dan Slott queria trabalhar o Dr. Octopus mesmo, né? Como Homem-Aranha, ele trabalhou assim, mais. trabalhou as coisas do dia a dia de Homem-Aranha, né? Ele lidando já com a vida pessoal dele, quando você tem que lidar com a vida do Homem-Aranha, e tentando lidar com isso, com esse jeito maluco dele, né? Querer controlar tudo e não consegue, né? Não consegue entender isso. Como falaram aí, né? Ele fica querendo, ele quer fazer tudo de forma bem metódica, bem calculada, né? Toda vez que ele fazia alguma coisa que dava certo, ele enfim, dizia, ah, o Peter não fazia isso. Quando ele salvou a Mary Jane lá, por exemplo, da queda, né? Ele deixou que alguém morresse, né? Mas eu consegui, ele sempre, quando fazia alguma coisa, ele dizia que era superior e tal. Uma vez ou outra a gente vê ele agindo de uma forma bem moral, não é? Querendo, a gente vê que ele quer realmente ajudar, quer fazer uma coisa boa, né? Como foi o caso aí, a gente vai ver em alguns arcos aí, nos arcos que a gente vai comentar depois. E ao mesmo tempo a gente vê a parte imoral dele, né? Enfim, tanto de matar em algumas situações, enfim, realmente era errado, enfim, ou em todas, aí depende, é outra discussão. E é tomar o próprio mente e corpo do Peter, né? Isso aí já é um ato completamente moral, né? Tirar direito a propriedade, que é o corpo, né? O cara que é super inteligente não consegue ver isso, então, enfim, é vilão, né? Então ele não vai suportar. Então, o Dan Slott pegou, trabalhou tudo isso muito bem, já deu pra ver que ia ser uma fase muito boa. E era o que ele queria escrever, né? Ele tava querendo escrever isso há muito tempo, por isso que foi bom. Ele queria escrever isso, era o que ele mais queria fazer. Aí foi a melhor fase do Dan Slott mesmo, né? O Mônio falou um negócio bem bacana, dizendo o seguinte, que o Dan Slott, mostrou, né, aí que ele tinha uma boa noção do que era a mitologia do Homem-Aranha. Ele pegou alguns elementos e soube trabalhar muito bem. Na verdade, ele sabe, desde aquela época, antes mesmo disso aí, ele mostrava que ele sabia pegar, resgatar aquela ideia de Peter criar uniformes diferentes para lidar com os vilões. Ele pegou uma coisa bem nos 60, 70 e trouxe de novo pra cá, né? Com aquele momento que o Peter era o Peter com uma aranha, né? Ele não só tava batendo, dando porrada aos inimigos como Homem-Aranha. Ele tinha um momento como identidade secreta, como um alter ego, pra trabalhar aí. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas no decorrer dessas histórias aí, algumas pessoas foram me mostrando pequenas imagenzinhas, assim, do Dr. Octopus, nas primeiras histórias que ele confrontava o Homem-Aranha. E aí ele sempre batia nessa tecla, né? Enquanto vilão ainda. Ele gritava em plenos pulmões pro Homem-Aranha, né? Não, eu vou vencer com meu intelecto superior. Eu vou mostrar que eu vou ser superior a você. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas, cara, casou com uma luva colocar as histórias como um Homem-Aranha superior. Isso resgata uma coisa do início, assim, uma característica muito própria do que é o Dr. Octopus. Quando ele se define como um Homem-Aranha superior, praticamente ele assim, eu sou um Homem-Aranha que é o Octopus, porque é aquela pessoa egocêntrica que vai vencer por maquinando, planejando e por aí vai, né? E basicamente o que ele fez desde a... Eu não sei como é que chamou o arco original, que é a morte do Peter, né? Mas desde esse arco, quando ele substitui o corpo do Peter, é ele vencendo. Finalmente um plano dele, que ele articula desde o começo, dando certo até o fim, né? A única coisa que ele não contava é que ele tinha, assim, no momento final, quando tivesse a reversão da mente dele pro corpo do Peter, ele recebesse um último ensinamento do Peter Parker, né? Uma lembrancinha lá, que ia, digamos assim, criar uma consciência pra ele, né? Dar uma responsabilidade pra ele. Que ele, digamos assim, abraçou pro resto da vida dele, né? Enquanto o Homem-Aranha superior. Ele levou a sério essa história de ter a responsabilidade. Os meios não foram os ideais, né? Como a gente viu no decorrer das histórias, né? Não foram meios, assim, questionáveis. Mas a ideia dele tornar um mundo mais seguro e melhor do jeito dele, coisa que o outro Octopus não tinha, existiu, né? Isso eu acho que foi o pulo do gato que o Dan Slott conseguiu colocar. É que depois do que tu disse, cara, eu vou ali procurar alguma revista da Turma da Mônica que o Cebolinha tenha vencido da Mônica trocando de mente com ela. Dan Slott, como comentaram aí, né? Ele, como o Mônica falou, ele mostra que tem um conhecimento muito vasto do personagem, né? Ele faz referência, até muito sutil, né? Lembro de uma que lá na Universidade de Paris State colocaram lá um quadro, né? Desenharam aí. Colocaram o nome da Marla Jameson lá, né? Que ela era, enfim, pesquisadora, professora lá, enfim. Quando ela surgiu pela primeira vez, foi lá, né? Uhum. Agora, enfim, ele gosta muito de provocar os leitores, né? Faz isso nas redes sociais, fez isso antes de começar o superior, faz isso até hoje, né? Ele agora mudou a foto dele lá de Facebook, sei lá o quê. E colocou o cachorro dele, Não, acho que é uma foto geral, o cachorro comendo a Amazing Fantasy 15, né? Cara, eu vi a imagem, mas eu não sabia que era dele, não sabia de onde tinha vindo. Não era dele, mas ele que colocou primeiro, eu roubei o meia e ri pra caramba. Mas assim, eu nunca duvidei da capacidade dele de ser um cara com conhecimento pra isso. Mas isso nem se faz dele um bom escritor, entendeu? Tanto não, não. Tem histórias anticlimáticas pra dedéu e umas narrativas assim meio forçadas. É o que eu ia dizer, assim, o Superior foi a melhor fase dele porque era o que ele queria escrever, né? Então tem um incentivo forte aí. Agora, em outras fases, né? Você vê, como você falou, é forçado, ele faz uma coisa meio mirabolante lá e resolve da forma mais fácil possível, né? Eu não sei, pra mim também não gosto tanto assim. Mas fez umas coisas legais até no Superior também. Até quando ele assumiu, melhorou um pouco, né? Porque ele começou mesmo a ser trabalhado de uma forma mais regular, né? Começou a acontecer mais coisa, mas perfeito não é, longe disso. With great power comes a great beatdown. Só resgatando um pouco do que aconteceu nesse comecinho, então a gente praticamente vê o Otto tentando ser o Peter, mas as ações dele, né, instintivamente, enquanto o Peter segurava, o Peter fantasminha, né, o Peter consciente, segurava ele pra não tomar nenhuma atitude drástica, em algum momento ele tomou, né, porque ele acabou cerrando a cara do meio lá do massacre, né, meio que constrangendo todo mundo, até o Jameson que era sempre mais a favor dessa atitude mais drástica do meu Aranha, né? Que você tem que ferrar esses vilões mesmo, agora gostei, não se mistura com essa laia, tomou uma posição e por aí vai. Ele ficou meio chocado, né? Apesar de ter sido um psicopata que morreu ali, mas ele tinha que justificar isso enquanto prefeito. Por que foi tomada essa atitude? Já que o Homem-Aranha pra ele virou meio que um representante da, digamos, super-herói da prefeitura, ou coisa desse tipo. E ao mesmo tempo, ele tava, como vocês mesmo falaram, otimizando o sistema de vigilância dele, mas uma coisa que o Peter nunca faria era ele escolher quem é que vai ser salvo. Uma coisa que até constrangeu bastante o Peter fantasminha camarada, que ele ficou meio preocupado, né? E contrapartida, se você olhar pelo lado frio da coisa, o Otto não estava, digamos assim, entrando em crise ou em choque, ou preferindo salvar X ou Y por conta, pelo menos até então, né, de emocionalmente se envolver com a Mary Jane, ou emocionalmente se envolver com a May, ou com outra pessoa conhecida. Ele salvava pela prioridade, né? Tipo assim, é um vilão que policiais comuns ou bobeiros não vão resolver, eu vou lá e vou ajudar. Então até então ele tava sendo frio, calculista e dando tudo muito certo, né? Totalmente metódico. Totalmente metódico, a coisa só vai desandar um pouquinho mais depois. Mas então a gente começa a ter uma série de arcos mais fechados, de 3 edições da mesma revista, de 2 e por aí vai. E o primeiro deles é justamente quando ele percebe que ele não tá 100% em comando da mente dele, né? Que é o tal do Mente Perturbada, que saiu nas edições 7, 8, 9 lá, e aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas foram nas edições 4 e 5. E nessa parte ele percebe que tem algo de errado, o Peter tá... ele percebe que ele não está no comando das suas faculdades, então ele lembra, pô, mas então eu tenho um scanner mental que tá em algum lugar, que ia me ajudar a resolver esse problema. Onde é que tá esse scanner mental? Lá no depósito de armas dos super vilões de Nova York, né? E paralelamente a isso, a gente vê o vigilante, né? Que é o Cardíaco, que agora o nome do alter ego do cara me falha a memória. Se alguém quiser. O Whitman, alguma coisa assim, né? Isso. Ele monta uma clínica onde era a clínica do Senhor Negativo, né? E começa a ministrar tratamentos que não são aprovados pelo órgão regulador, né, pela FDA, né, que é o órgão regulador de remédios e tratamentos médicos dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo começa a, com isso, a ajudar um grupo de pessoas que não tem condições. Inclusive uma garotinha que, em razão dos eventos do arco no Confins da Terra, ela acelerou uma doença que ela já tinha. E da mesma forma, para ela poder ser curada, precisava desse equipamento, né? Nota do editor 66, o Arco Confins da Terra foi aquele, pra quem não leu, que o Otto tentou queimar todo mundo vivo, né? Tipo, criar uma catástrofe, uma hecatombe, aumentar os raios solares sobre o planeta, né? É, grosso modo, colocar uma lente de aumento. Exatamente. Tipo formiguinha. E paralelamente a isso, o Otto barra Parker tem que começar a lidar com uma vigilância cada vez maior dos Vingadores. Aliás, foi nesse momento que ele percebeu que tinha algo realmente de errado, porque durante os testes com os Vingadores, durante um dos testes que os Vingadores forçadamente fizeram sobre ele, Os Vingadores não perceberam, né, o que estava acontecendo, né? Porque os gênios, os super gênios não estavam lá, né? Nessa época, Tony Stark estava no espaço com os Guardiões da Galáxia. Então, vamos dizer assim, o grupo ali só ficou procurando coisas óbvias. Ah, era um Skrull, era um clone, estava possuído por não sei, com alguma entidade maligna X. Não acharam nada, mas o Otto percebeu que tinha algo de errado. E a partir daí ele falou, então, eu tenho que me livrar dessa anomalia. E ele os dois, né, tanto o Cardíaco quanto o Otto, se dirigem, né, para esse super depósito, que deve ser o lugar mais, mais, como é que fala, mais cobiçado de Nova York, né, porque é onde guardam-se todas as armas, né. Todas as armas, todos os equipamentos de super vilões, né? Começa o quebra-pau, tal, o Peter fala, não bate no cara, não esmurra o cara tanto, porque o cara não é tão vilão assim, ele tem algum motivo, investiga, tal. O Cardíaco consegue fugir com o equipamento e o Octopus vai logo atrás, inclusive utilizando ele consegue rastrear o cara com um sinalizador aranha, né? E aí começa a coisa, ele invade, aí depois quando ele descobre, né, o Octopus invade a clínica do Cardíaco, começa outro quebra-pau, e quando a coisa ia ficar mais feia, os dois param de brigar para poder ajudar a menina, né. O Octopus, então, permite que o Cardíaco comece a usar o equipamento, né, para localizar qual que é o problema da menina, e o Otto faz uma cirurgia. Parênteses, o Octopus tem alguma formação médica? Não, né, ele é físico... Nuclear, não é? Sim, né? Então, o cara resolve dar uma de cirurgião ali, mas enfim. Cara, chamou de doutor, o cara já doutor, tem ciência médica lá. Não, mas espera lá, o Octopus foi o único personagem que eu vi que fez essa distinção, que foi nas Guerras Secretas que a Vulcana... Oh, tu sobe o homem molecular, você é um doutor. Eu sou o doutor em física nuclear, sou idiota, não médico. Então, enfim, o cara vai lá, o Peter... Desde a Guerra Secreta ele ficou grilado, que porra, eu podia ser doutor médico também. Vou fazer um curso rápido. Vou fazer um curso clandestino e rápido de medicina. Instituto Universal Brasileiro, cara. Se não me engano, também na fase que o John Byrne escreveu o quarteto, ele teve alguma coisa a ver. Ele tentou ajudar, mas não conseguiu. Não, na segunda nessa história ali, eles estavam atrás dos físicos nucleares que eram fodões. Aí chegaram a conclusão que o Octopus era mais inteligente que o Banner. Era, mas era físico nuclear, não era? É. Quer dizer que o Octopus era superior ao Banner, é isso? É. Podia ser o Hulk superior. Ele era um Hulk superior. Ele poderia ser o Hulk superior, então, hein? Incrível. Cara, não tem ideia não, cara. Vai que o Greg Peck escolheu ele. Vai. Né? É verdade, né? O Hulk que gosta de ser o Hulk, diga-se de passagem. E aí, então, ele consegue, né, fazer a cirurgia, consegue salvar a menina, apesar do Peter dar uma atrapalhada aí, né? E aí, tal, lá o Cardíaco, eles se entendem e tal, e aí ele pega lá o equipamento e aí começa a caçada mental ao Peter Parker, né? E aí, então, começa, o Octopus começa a aniquilar todas as memórias do Peter, né? Porque ele identificou que a anomalia surgiu em razão da presença dessas memórias. Então, ele precisava, então, encerrar. O Peter tenta lutar de todos os meios que consegue, mas ali, no final, prevalece, né, o verdadeiro herói, né? O superior Homem-Aranha. Isso vai dar polêmica. É, o verdadeiro herói, ali foi, ali o cara ali mostrou por que ele era superior, né? As memórias do Peter são apagadas, e isso vai dar um baita problema lá na frente pro Octopus, porque ele só consegue agora ter acesso às memórias que ele já acessou, né? É. Ou seja, sobram exatas 31 memórias, né? De acordo com uma contagem que vai ser apresentada mais pra frente. Então, ele só tem acesso a essas memórias, Peter Parker, em tese, é extirpado da mente do Octopus, e agora o superior, o Homem-Aranha superior, vive plenamente. Literalmente, ele disse que fez uma parqueotomia no cérebro dele. Ele formatou o superior, né? Porque eu só acho que essa contagem de 31 tá errada, porque pelo tanto de memória que ele acessou nessas 10 primeiras edições, deveria ter sido bem mais, até porque se fosse só 31, 30 ia ser só com a Mary Jane. Pois é, né? Será que foi só isso de pegada que ele deu na vida inteira dele de Mary Jane até agora? Ou então depende, né? Se você contar as memórias da Mary Jane como uma só, né? Então, enfim. Tipo assim, minhas memórias de cada vez da Mary Jane. Tipo, 10 anos e uma memória só. saco, né? Ou se não, 31 memórias e essa pastinha aqui especial que eu só vou abrir com senha. Olha, não, eu acho que foram 31 memórias. O Peter não quis contar as outras porque tava muito constrangedor. Look out! Here comes the Spider-Man! Continuando no próximo arco, né? A gente continua pela edição 10 americana, que é Dia de Independência, mas ele segue por um arco que praticamente faz o Otto voltar para um lugar que ele não queria relembrar muito, né? Que é a balsa de novo, né? O arco também tem 3 edições, é chamado Sem Escapatória, né? E que basicamente é um julgamento de um... julgamento não, é os últimos dias de um certo vilão que sempre deu muito trabalho ao Peter Parker original, né? Ele foi publicado aqui no Brasil como Sem Saída, né? Nas edições 6 e 7. Basicamente uma história de prisão, bem ao clima de história de prisão mais sufocante mesmo, né? Que é feito... a história se passa todo dia lá na balsa. É, no momento em que o Alistair Smith, o Esmaga-Aranha, ele tá pra ser executado pela morte da Marla, né? E por esse motivo, por ter sido ter matado a esposa do Jameson, ele quer acompanhar de perto e ele pede pro Aranha supervisionar também, né? Garantir que o Smith não vai ter um ás na manga de repente pra escapar ali. É claro que o Jameson mais pra frente vai mostrar que ele tem um pouquinho algo a mais ali. Ele que tem um ás na manga, e por isso que ele tá levando o Aranha pra lá. O Smith se mostra calmo, né? O tempo todo sorridente ali. Realmente parece que ele tem alguma coisa assim. Ou ele tá pouco se lixando. Se mostra até muito, muito cristão, né? Em certo momento ali, mas ironizando o momento da morte. Quando é pra dar a injeção letal nele, surpresa, ele, assim como o Aranha tem as aranhazinhas mecânicas lá que acompanha ele, o Smith também tem os esmaga-aranhazinhos ali, pequenininho, que entram na sala onde ele tá sendo executado, além de formar uma carapaça pra ele escapar e ajuda, dá todo o acompanhamento pra ele sair da sala ali e da prisão. Só que, pra sair da prisão, ele tem um problema, porque o Aranha já... o Aranha... já previa isso, né? Já querendo se mostrar superior e uma inteligência acima do Smith. Ele já previa isso e fez as aranhazinhas deles ali criar um... reforçar o local para não escapar. Então, qualquer rota de fuga que ele tentasse, se fosse por um tubo de ventilação, qualquer esgoto que fosse, tinha alguma coisa ali que as aranhazinhas tinham montado. Cara, é caricata essa cena. Quer dizer, quer ver uma parede? Não, a parede está sustentada. Né, tem saída. Vou abrir, né? Um poço, sai fogo do poço. Vou correr pela janela, a janela se fecha. Meu Deus. Não tinha como, cara. Ele montou. Só que assim, montou uma arapuca pra todo mundo, assim. Porque se tava. Tinha um monte de testemunha lá assistindo. Tudo bem, o Smith tava preso, mas todo mundo tava preso também com o Smith lá dentro. Aí o que acontece? O Smith, ele pega. Tem 3 vilões lá que tinham acabado de tomar um cacete do Aranha Superior, que era o tá Escorpião. Sendo educado, hein? Tá sendo leve, hein, Marcos? O cara não deu cacete. O cara arregaçou, trouxe. Ele arregaçou. É que eles estão se curando já, por isso que é cacete ainda. Cara, então, é difícil aqui, viu? É, então é o Escorpião, o coitado, o Escorpião principalmente, né? Que o cara arranca, o queixo solto, a porrada que levou. O Bumerangue e o Abutre. E já como eles tinham um certo ranço, né? Por ter tomado esse piado do Aranha Superior, os esmaga-aranhazinhos ali ajudam eles também a ficarem, digamos, superiores também, né? Além de curar a deficiência que os ferimentos deles ali, eles ficam muito mais potentes, né? O Escorpião, o Bumerangue e o Abutre, né? Quem diria, né, que um vilão igual o Bumerangue ia ser tão letal como ficou ali. Só que o Aranha Superior, ele tem suas prioridades. A prioridade dele é pegar o Smith, entendeu? Ele usa aquela lógica fria dele porque ele não se importava. O Jameson teve uma hora que ele escapou, ele tava andando pelos túneis lá, pelos corredores do presídio. O Escorpião tava atrás dele, o Smith mandou. E o Abutre foi atrás do restante das vítimas. Então, assim, era pra causar aquela sinuca moral pro Aranha. Falou assim, ó, se você me pegar, então ou você me pega ou você salva as pessoas. Só que o Aranha, este Aranha não queria saber. Ele queria pegar o Smith, ele tinha outros planos pros outros, entendeu? No final das contas, o Jameson, ele ali no pé de ouvido com a Aranha, ele induz o Aranha e falou assim, não, eu quero uma solução definitiva pro Smith, porque isso não vai acabar nunca, né? O Aranha entende muito bem e simplesmente mata o Esmaga-Aranha, né? Então, aí já tava... Assim que ele mata, o Esmaga-Aranhazinho ali meio que fica meio atordoado, os vilões que tinham sido potencializados já perderam um pouquinho da sua potência, todo mundo tá livre, todo mundo tá bonitinho, todo mundo a prisão tá aberta pra todo mundo ir embora. Correto? Errado. Por quê? Os Esmaga-Aranhazinho ainda levantam o corpo do Smith como se ele fosse um zumbi, né? É, a mente dele, o corpo dele estava morrendo já, mas a mente estava ali preservada para um último trunfo. O Aranha, ele mata lá o chefe da prisão, né, da balsa, que já é o motivo mais que suficiente para fechar aquela tranqueira que fica perto da cidade, se mostra perigosa demais. O Aranha parte para cima do Smith zumbi e, para acabar, como no último suspiro dele, ele fala, né, que ele é o Otto, que ele conseguiu o que o Smith de repente queria para ele, né? Falou assim, como fosse assim, tô te mostrando como é que eu sou superior a você também. Uma coisa que você planejou não deu certo. Eu consegui, você conseguiu. Agora vai morrer. Simplesmente. Então, uma história de. É porque eles são dois iguais, né? Dois arrogantes, né? Além da arrogância, os dois robozinhos do. Que são as maquininhas que eles estão usando, né? Os aranhobôs agora, que eram as versões antigas do Octobôs. E esses esmaguinhas aranhas aí, pequenininhos, eles praticamente são iguais. E no momento final, o Alistair queria se salvar do mesmo jeito que o Otto salvou, né? Entendo. Só que o Otto estava super preparado, que ele tinha botado um colete na nuca dele pra impedir que qualquer um usasse o mesmo truque que ele usou pra roubar a mente, né? Em suma, é uma história de cara até com um final de história de zumbi, né? No qual o herói e o vilão, além de mais do que trocar porrada, trocaram porrada no ego um do outro. Duas coisas aí que vale a pena ressaltar, né? Uma é que nessa do Jason pedir pra matar o Alistair, né? O Homem-Aranha gravou, né? Sim, aquele triunfo final, né? Ele gravou a voz do Jason e falou assim, ó, tá aqui gravado, você quer que eu exponha isso a público? Você é louco, seu filho da puta, eu sempre sou por ser um sacana, não sei o que, não sei o que, lá. Olha, não para de conversa, o que eu quero é o seguinte, eu quero a balsa como meu quartel-general agora. Eu não posso fazer isso? Pode, senão vou colocar. Tá bom, então vai... É. A balsa é sua, aí ela vira a Ilha Aranha 2. Ilha das Aranhas. Ilha das Aranhas 2. E o outro é que é o seguinte, desde a época da morte dele, né, do Octopus barra Aranha, né? Aquela troca de cor. Quem acaba sabendo desde o começo a identidade do Otto tá dentro do Aranha é o Largato, né? Ele continua sabendo, né? Sim. E aí ele já tem uns pequenos momentos ali onde você vê o pequeno Norman agindo estranho, né? O neto do Norman Osborn. A Alice também tomando umas atitudes meio estranhas. Mas o Norman sempre age estranho, desde que nasceu esse moleque. É um capeta em forma de guri, pronto. É, ele é meio sinistrinho, né? Ele é capeta. Eu até hoje não imagino se tá o Norman ali dentro, em vez de... Não, não é nenhuma surpresa, né? O cara que é neto de Norman Osborn, então... Se de alguma forma o Norman tá dentro do corpo do neto, isso seria muito House of Us com o Damian, né, cara? Seria muito Batman, né, cara? Ué, mas do jeito que o Norman é, o Normizinho, ele é pior do que os outros dois antecessores, viu? Quando aquele pirraia descobriu a máscara do duende, coitado do Peter. Um vilão na mente de outra pessoa. Seria um duende superior o Norman, então. Não, mas pera aí, vamos com calma, né? Porque quando o cara tiver idade pra isso, o Peter vai ter uns 60 anos também, né? Porque o Norman, ele é pior que o Frank Richard, cara. Ele pulou de recém-nascido pra 5 anos e nunca mais cresceu. Ele é um anão, na verdade. Né? Não, mas moço, na verdade, já tem uns 32, o moleque, né? Ele literalmente é um duende, né? Ai, ai, ai, eita, Marcos. Não, ó, lembrando que ele já apareceu, né, como duende verde, né, naquele... No MC2, né? MC2. Isso. Pois é, então já se prepare. É, quem falou aí sobre o Jameson, né? É, foi aí que o Dan Slott começou a trabalhar mais o Jameson nessa fase, né? Então, o Jameson até começou a ser um pouquinho mais trabalhado, né? Pouco antes do Slott assumir de vez, e depois que assumiu também começou ali, né? Quando a esposa morreu, né? Enfim, e agora no superior acho que foi onde mais trabalhou, né? E outra coisa que, de novo, que eu esqueci de falar quando tava falando do Arco do Massacre, né? Que nesse arco agora do Smite o Homem-Aranha matou de novo. É, aí fica fazendo aquela alusão, né? Do que o Durlott fez antes, é, que quando era o Peter ainda, que ah, eu, comigo perto ninguém morre, né? Ah, isso foi justamente, começou com quando o Massacre apareceu pela primeira vez, né? É justamente no Arco do Massacre no Superior, ele vai e mata o Massacre, né? Com o Peter lá tentando impedir. É, e aí, enfim, matou o Smite, né? Tá, mas percebeu aí que também tem outra correlação, né? O Peter fez o juramento por causa que o Smite matou a Marla. Não, não, não. O Peter fez o juramento. Isso foi no, quando o Massacre apareceu pela primeira vez. Foi pouco foi em seguida a Marla morrer. Porque a Marla morreu, aí o Johnny Storm morreu, aí tava traumatizado e apareceu o Massacre. Aí ele, tipo, agora chega, ninguém mais morre. Ah, é verdade isso. Bom, o próximo arco aqui, ele sai na edição. Na verdade, não é um. É um caminho que vai seguindo, que vai levando já um arco ao outro, né? Na edição 14, a gente tem a grande mudança depois que o Aranha consegue essa balsa aí que chama da Ilha das Aranhas 2, né? Que ele não só agora tem um quartel general, como ele agora tem aranhete, não são secretos dos aranhas, vale ressaltar. Os dançarinos dele? Customizados, especializados, mercenários pra ajudar o Homem-Aranha no combate ao crime. E também até tem um tipo de, sei lá, um... É, tipo aquele Robocop... Não é Robocop, aquele robô do primeiro Robocop lá. O E-309? É, exatamente, assim, que ele monta dentro dele. Ele tem um tanque, né? Ele tem um tanque, né, na verdade, né? Pra quem conhece, ele tem um Metal Gear, né? Exatamente, ele tem tipo um Daileon robô de quatro partes, é, né, um AWS, e que ele monta lá e vira tipo, praticamente um exército de rua, né? Um Aranha Corps mesmo, né? E a primeira coisa que ele faz é assim, ó, cara, quem manda nessa porra aqui sou eu, vou acabar com as gangues. Eu já tava acabando com as gangues locais, né? O Coruja, o Senhor Negativo tinha dançado nessas aí. O próximo da lista foi o próprio Rei do Crime, cara. Ele tinha, desde do Shadowland, né? Do Terra das Sombras, ele tava dominando aquela parte lá da Cozinha do Inferno. Ele chega com um exército pronto pra detonar. Cara, o Rei do Crime nunca se cagou tanto na vida dele. É, realmente, essa parte aí foi, tipo, queria ver a cara do Mesh, cara, nessas horas, pra ver o que ele acharia do Aranha tratorando o Shadowland, cara. É, mas é pior que o Mesh nem viu isso, cara. Ah, meu Deus. Mas, enfim, vale ressaltar também que dentro das histórias do Homem-Aranha, um grande capataz do Rei do Crime tem sido o Duende Macabro, né? Que, pra quem não sabe ainda, a identidade secreta dele é o sobrinho do Ben Urich, né? Que é o Phil Urich, desde a década dos anos 90, né, que ele achou um armazém abandonado do Norman Osborn, tentou ser um duende bonzinho, as coisas não foi dando muito certo, hoje o que sobrou pra ele ser o duende macabro. Cara, mas também tu queria o quê? O cara estreou na saga do clone e teve a revista cancelada no Massacre. Só pode estar revoltado. É por isso que ele tava tendo aquele grupo de apoio, né, dos Lunars lá, né, dos fugitivos lá, ele tava precisando de ajuda mesmo. Enfim, o que sobrou pra ele foi ser capanga do Rei do Crime, né? Fora que ele tava sendo meio que ameaçado ali por um outro duende. Não, é que ele não tava sendo ameaçado, é que ele tinha que pagar a franquia, porque tava usando a identidade de outro personagem, e outro personagem já tinha tido a ideia de vender franquias de vilões. Ele tinha comprado a franquia... alugado a franquia do Duende Macabro. Aí tinha que sair pagando pro cara. Aí a questão foi que o Octopus, primeiro, ele olhou assim pro uniforme dele, achou muito demodé e pensou, olha esse uniforme do Alex Ross pro primeiro filme que ninguém nunca usou, vou usá-lo agora. Aí pegou esse novo uniforme que ficou mais legal. Até eu gostei do bonequinho dele. E ai, ai. Foi lá fazer o que... Até agora eu não entendo o que é que os Vingadores, o Quarteto Fantástico, quem é que quer que seja, não fez. Porque o Rei do Crime, o cara chamado Rei do Crime, ele tem um território do tentáculo no meio de Nova York e ninguém fez porra nenhuma. Foi preciso o Dr. Octopus resolver isso. É que ninguém prestou atenção, cara. Tava meio escondido ali. Tô zoando, tá, gente? É. Silêncio. Você viu, né? Tinha uma porra de uma torre de um templo chinês lá, japonês lá, gigante no meio do inferno, os caras notaram. Tô zoando. Ah, é franquia do Shining Box. Deixa lá. Ha ha ha! Por que não? Vai, não, mas aparentemente tinha alguma coisa. Era meio que um lance meio legal aqui, até aquele. Sabe? Parece que tava todos conformes, né? Por isso que acho que ninguém. Por isso que parece que ninguém quis invadir, tipo, que nem o Aranha, foi que chegou tratorando. Tanto é que tem uma parte da história que ele chega e fala: olha, prefeito, você me deu autorização, você me deu as plantas aqui e me deu autorização pra passar o trator por cima dessa jossa aí. É porque também, ô Felga, tinha um prédio de uma organização maligna no meio de Nova York e ninguém fazia PN. O Capitão América olhava pro prédio e gostava pro saco e hoje não. Vamos ligar pros X-Men. Olhava e falava, cara, acho que vou pedir um yakisoba. É. Aí ele foi lá, resolveu o negócio. O Rei do Crime olhou assim, dispensou do Duende Macabro e disse, cara, eu não vou precisar mais de você. Mas eu pensei daquele cara ali que eu contratei pra ser o meu dublê. O objetivo dele era só ficar assistindo TV e comendo. Até que um dia eu pensei ter que matar ele pra passar pro meu cadáver. Aí eu... Olha, isso foi cruel, viu? É uma homenagem aos gamers de todo mundo. Cara, aí o Rei do Crime pegou e se mandou, porque ele tem que voltar no arco chamado Retorno do Rei pela milésima vez. Então o Duende acaba ficando na dele. Aí o Duende Macabro pegou e ficou na dele e não tinha o que fazer. Aí ele foi querer lá bancar o assaltante de banco, por aí vai, porque foi o que sobrou pra ele fazer, porque tava desesperado que ele tava tendo que pagar as contas lá do Roderick Kingsley. Que é o Duende Agiota, né? É, que é o Duende original também, né? É o Duende que vale. Só que nisso... Duende Agiota ou Agiota Macabro? É Agiota Macabro, exatamente. Acho que Agiota Macabro fica melhor. É mais legal, é. Só que nisso, por baixo dos panos, tava crescendo lá a rede do Duende Verde. Que o Duende Verde, desde o começo, todo mundo que o Octo derrotava, ele lá e chamava pra ele, pra equipe dele. Eu não entendi até e por causa disso, tudo que o... Toda gangue, todo inimigo poderoso, todo capanga que o Octo derrotava, o cara ia lá e arregimentava pra formar o exército dele. Ou seja, o Duende Verde é muito inteligente, cara. Ele vai fazer um exército de derrotados. Não, mas deu certo, hein? Pior que deu certo, hein? É, cara. É mais barato, né? É mais barato. O cara tá líder e diz assim, cara, você é um bosta. Vem pra cima de mim. Pois é. Aí o cara vai lá e ele, o exército dele conseguia resolver tudo por causa que quem tivesse uma tatuagem de duende, os aranha-robôs não vinham. Os aranha-robôs lá não vinham. Aí o cara, o Duende Macabro, tinha uma fantasia inteira de duende. É claro que o Otto ia começar a desconfiar que ninguém tava vendo o cara. Aí nisso, o Osborn... É, cara, a gente tem que parar um pouquinho isso aqui. Vamos deixar aquele verde doente. Todo mundo para de fazer crimes por enquanto. Eu acho que foi o momento que realmente acabou a criminalidade em Nova York. Foi quando o Norman mandou, não foi quando o Otto tava fazendo as coisas. Aí nisso, o Otto vai lá e consegue achar o doente macabro. Vai seguir ele. Aí coloca lá um alto-fala... tipo um microfone pra escutar as conversas lá do... No Clarim Diário, aí escuta lá que o cara se chama Phil Urich. Aí, gente, quem é Phil Urich? Phil Urich é o Duende Macabro. Alguém pode me avisar onde ele está, por favor? O maior sutil, né? Duro da face da terra. A cara do Phil Urich no meio do Clarim, quando o nome dele é exposto. Cara, é muito engraçado. Não, mas o pior é que o Phil Urich é imbecil. Porque tudo que ele precisava dizer era, não, não sou eu. Pronto, ia ser a palavra de um contra a palavra de outro. E se vira nos tribunais. Mas aí o cara vai e resolve dar uma risada maligna, dizer que é o Duende Macabro, de Abacuato, tá feito clarinho diário inteiro. É um gênio mesmo esse bosta. Ah, mas o Phil nunca foi assim, pô. Nunca foi muito inteligente. O Phil nunca foi muito inteligente mesmo. Existe uma diferença entre não ser muito inteligente e ser um idiota. Esse momento ele foi idiota. Como sempre, tava lá, consegui uma refém, parabéns pra ele, muito inteligente, usar sua própria namorada como refém. E feriu seu próprio tio como no ataque. Aí ele vê que o tio ficou com dor de cabeça. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí começa a levar um sarrafo do Otto, até que o Otto pensa assim: eu mato você, não mato. Ih, tem testemunha, vou matar não. Se vira aí, tchau. Aí ele já, a vida dele já tava acabada ali, né? É. Se ele não tivesse aí, outra chance, ele tava fudido. Pois é, aí nisso o Duende Verde olhou assim: meu Deus, um derrotado, me solta, eu tenho que resgatá-lo. O rei dos derrotados. Aí ele foi lá e... com o Norman aí. Pois é. Ele foi lá, resgatou o Phil Urich e colocou ele pra ser o Cavaleiro Duende. Cavaleiro sem cavalo, claro. É, verdade, né? Que não, mas ele ficou legal, na verdade. Com armadura bacana. Cara, ele ficou melhor como cavaleiro duende do que como um duende macabro com asinha de... Pois é, aí terminou esse arco desse jeito, o cara se tornando mais uma peça lá no xadrez do rei duende. Esse arco, pra mim, só serviu pra encerrar... Não encerrar de vez, né? Mas, meio que encerrar o Fury como duende macabro, né? Ele, enfim, ainda vai aparecer, mas de forma diferente, né? E foi a própria Dan Slott que começou a trabalhar isso. E, enfim, acabou... Influenciou ali na Nora, né? Ela acabou tendo que sair depois do Clarim, não é? Enfim, pra mim serve mais pra isso mesmo. Ei, mas só uma coisa, em defesa da Nora. Se ela não percebeu que o Phil é o duende macabro e o Phil usava uma máscara inteira com modulador de voz, e ela foi demitida por causa disso, imagine a Lois Lane quando vazar que o super-homem é o Clark Kent. Spoiler. Então, o interessante desse arco é que assim, né? Quando o Otto poderia ter percebido uma primeira... A grande falha, né, no sistema de supervigilância dele, ele acha que é um errozinho comum e deixa, né, vez de, sei lá, passar um antivírus, um revisor, alguma coisa lá no sisteminha, não, ele deixa, né? E também, assim, a gente vê que ele começa a querer ser o... Ele começa a ter, tipo, ele é o herói, mas ele ainda tem tiques de supervilão, né? Porque ele tem que ter uma base, aí tem que ter um exército... Capangas, é verdade, que ele xinga os caras, seus incompetentes, seus filhos da... Vocês são tudo um bando de burro, não é pra me chamar. Também começa a aprofundar, né, a relação com a Ana Maria, né? Começa, né, o mestrado dele, né, essa disciplina aí começa... Eles começam a engatar e, paralelamente, isso aí também começa a arranjar muito problema com o Lamaze, né? Porque ele não suporta o Lamaze, mas ele tem que se colocar naquela posição de orientando orientador e orientando, né? Que quem fez doutorado, mestrado, acho que o Paulo, o Coveiro sabe, mas o mestrado, doutorado, sabe como é que é essa relação com certas autoridades. E pô, o Otto entrar nessa, né, nessa, ficar subjugado em relação a isso, é coisa, se não fosse realmente a Ana Maria ali pra dar uma segurada nele. E o Duende Verde, o império do cara começa a ficar grande, apesar de ser um bando de derrotados ou refúgio das gangues, né? Uhum. O cara começa a regimentar uma grande força e ele começa a ser a única força do crime, né, em Nova York, porque o Otto começa a eliminar todos. Também começa a Carly e aquela policial, né, que era a alter ego da WhatsApp, começam a cavar e começa a ver as ligações entre o Homem-Aranha e o Octopus, né? Também aí começa nesse A, começa a aprofundar esses detalhes, né? Até porque o próprio Peter já tinha cantado a bola pra ela quando ele tava no corpo do Octopus, né? Sim, sim. E ela não acreditou, mas ele falou pra ela. E entre outras coisas também, né, que acontecem esses tremeios aí, dessas coisas, desses arcos que a gente foi falando, é a ideia do Octopus, né? De usar um pouco da tecnologia que ele tinha com a história do tentáculo, de encontrar uma maneira da tia May voltar a andar sem precisar da bengala, né, aquela coisa. Só que ele queria usar o primeiro teste nela direto, né, em humanos. Até a equipe dele falou: você é doido? Você vai fazer isso? Ele falou: eu confio pra ele, não é mesmo que tô fazendo, vai dar. Exato, o cara tem fé no taco dele, pô, tá certo? Cara, é ciência da Marvel. Se vocês são burros, eu sei o que eu tô fazendo, ué. Eu sei o que tô fazendo. E detalhe, né, o uniforme dele começa a cada vez ficar mais agressivo, né? Também ele começa. Ele não consegue, por exemplo, se livrar dos tentáculos, né, que agora são patas de aranha, né? Mas ele não consegue se livrar de certas coisas. Desse super vilão, né? O próximo arco, ele já vinha sendo levemente trabalhado antes, quando tava colocando, assim, em uma ou outra página de Interlúdio, um certo personagem que fazia parte da corporação, das empresas Horizontes, né, daquela empresa que o Parque trabalhava, e que a gente não tinha feito nenhuma ligação até o momento de quem era esse cara, né? E esse personagem, que é o Tiberius Stone, ele já tinha aparecido antes na Marvel, não é a primeira vez que ele é colocado aqui nas histórias do Homem-Aranha. Ele, na verdade, surgiu nos anos 90, trabalhando, sendo um personagem coadjuvante das histórias do Homem de Ferro. O Dan Slott pegou ele pra participar, pra fazer parte dessa equipe da Horizonte, e somente agora a gente viu a cartada de quem é esse cara, que a gente vê que tem uma ligação lá pro futuro, lá pra frente, com um certo Homem-Aranha 2099. Isso aqui são o arco que segue isso, né? Ele Começa também na edição 9 do Homem-Aranha Superior aqui na mensal e se conclui na 10. Cara, isso aí foi realmente, foi maestral do slot, porque o cara pegou, acho que foi lá da 650, aí foram mais de 70 edições com esse personagem fazendo merda de vez em quando, aqui ali no Laboratório Horizontes, e aí vai mostrar quem era o cara, e simplesmente a história já começa lá em 2099, o Miguel O'Hara vendo alguma coisa zoando com o tempo, ninguém sabe o que era, aí ele vai lá na Alchemax dar uma olhada, e tá lá o Tyler Stone, que é o pai dele, que é da página da novela mexicana que a gente já falou, que é o... Não, tava novela lá... meio mexicana, a outra metade é irlandesa. É, exatamente. Pois é, aí tava lá o cara se desfazendo, aí o Miguel foi lá querer saber o que era. Nisso o cara, não, é porque você tem que voltar no tempo pra salvar ele. Aí, quem disse que eu vou salvar no tempo, voltar no tempo pra salvar ele? Simples, já a gente viu que você voltou no tempo pra salvar ele. Aí o cara pegou e foi lá, resolveu a situação e foi parar no passado longínquo de 2013. Em que... 2014 no Brasil. Aí chegou lá e tava lá o que tava acontecendo no passado barra presente da gente, era que o Laboratório do Horizonte tava perto da falir, que o Tiberius Stone lá com a Liz estavam lá querendo comprar, junto com outro cara que eu não lembro o nome agora, insignificante ele na verdade, e tava lá os três querendo comprar pra formar uma empresa chamada Alchemax. Nisso o cara se toca, peraí, Tiberius Stone vai ser o avô do Tyler e vai ser, então, portanto, o bisavô do Miguel. Ou seja, o cara tem que salvar ele porque virou de volta para o futuro. E nisso, o Otto quer matar o cara porque sim. Ele assim, não, meu sentido aranha tá sendo ativado toda vez que eu vejo esse menino. Então ele deve ser do capeta. Devia estar sendo ativado por causa do Dorme. Mas ele olhou, não, é o Otto. Porque... Aí, por causa disso, fica aquela briga dos dois rápido. Porque o Otto quer matar o cara e o Miguel quer salvar o cara. E o Miguel chega... Oi, Peter. Aí o cara, pera aí, ele sabe que é Peter, vou dar porrada nele. Aí a história vai acontecendo e nisso... Eu não lembro quem foi que resolveu que ia ser uma boa ideia ligar uma máquina do tempo lá no Laboratório Horizonte. E o mundo vai sendo detonado. E nesse meio tempo, enquanto tá tudo detonando lá no Laboratório Horizonte, aí o Otto, esse laboratório vai se dar mal. Então eu vou pegar minhas coisas e zarpar daqui. Aí dá um tchau. Nada mais heróico do que isso, né? É. Dá um tchau e boa noite pro... O Max. E se é mais obrigado pelos peixes. É. Aí vai e se manda com as coisas dele, dane-se todo mundo. Aí quando ele vai lá e volta pra tentar resolver, como uma aranha pra tentar resolver o problema, aí ele vai olhar assim, esse tem um problema aqui que dá pra resolver, a questão aqui, com o Vibranium Antártico, né? Mas eu não sei como resolver, alguém sabe como resolver? Aí o Max, sim, sabemos quem sabe resolver isso aí, seu amigo Peter, liga pra ele. Aí o Miguel tava lá desmaiado, o Peter Thor aqui. Aí o cara dá um chute no Miguel, pro Miguel falar, cala a boca. Aí o Otto entra naquele... Aí dá tela azul no Otto, porque ele não consegue resolver o problema, o Peter consegue, mas não tem mais memórias. Aí ele vai lá tentando buscar das memórias do cara, até que dá um tilt na cabeça dele, ele não sabe o que fazer. E nisso tá lá um fantasminha tentando se recobrar dos escombros, do que aconteceu, tentando relembrar quem é que ele era, porque tava tentando buscar tudo quanto era a memória do Peter e não tava conseguindo nada. Aí, nisso, o cara pega... já sei como resolver isso. Aí o Max pega e fala um negócio assim, cara, tu passou uns 5 minutos em pé só pensando. Tu fez alguma coisa? 8 minutos em pé só pensando. Tu resolveu alguma coisa? Sim. Vou apertar esse botão. Ele apertou o botão e desapareceu. Foi lá parar no Spider-Verse. Não, aí você tá espalhando, Paulo. Aí o padre... ele desapareceu para o leitor de agora. Tá bom, desapareceu para o leitor de agora. Ninguém sabe o que vai acontecer com ele, oh meu Deus. E depois disso... Saberemos esse lapso temporal, que foi um gancho que recalchutaram da saga do clone original, que não aconteceu. Usaram agora mas a gente vai saber no futuro, numa certa saga que tem aí. Aí o Miguel pegou ele assim, olha a pessoa do futuro, eu consegui resolver o problema, salvei o Tyler. Vamos me trazer de volta pro futuro? Não, tchau pra você. Aí ele ficou lá preso lá com a... Qual era o nome da assistente dele mesmo? Acabei esquecendo agora. A Melly Morrow. Lila! Com a Lila. A Lila. Pois ele ficou com a Lila no relógio dele. E aí o que nós temos um spin-off no futuro, já que o Miguel se tornou agora... Era Michael O'Mara, né? Michael O'Mara. Pois é, Michael Mara, Amomala. Aí ele tem que ficar preso no passado lá. E o Max olha assim: é, né, a gente não tem nada pra fazer, tamo com tédio. Vamos aqui pegar a máquina de novo, religar só pro Homem-Aranha voltar. Aí o Homem-Aranha volta fazendo juras de ódio contra ninguém sabe quem. Oh meu Deus, quem será essa pessoa que tá jurando ódio, modo eterno? Aparece lá, aí o cara: oh, o que foi que aconteceu? Ah não, a gente só criou um buraco negro no meio da cidade. Por causa disso, o laboratório foi destruído. Ficou só esse buraco e você ficou preso lá no tempo e só voltou agora. Ah, de boa então. Aí os caras pegaram e foram embora, não apareceram nunca mais. E o Peter olhou assim: olha, um terreno baldio que ninguém tá querendo. Tem uma ideia pra ele. Amigos, vocês que estão ouvindo essa narração do Paulo e não leram a história, eu tô impressionado da coisa mais maconhada do mundo, mas vale a pena ler esse ar. Vale, muito bom. A melhor muito versão bom. Ever é essa, para. Essa versão do Paulo vem completamente espirrada da mente dele. Eu sou a Marvel, contrato ele agora pra fazer uma nova versão, cara, revisada. Homem-Aranha Superior Ultimate. O Tibérios, né? Tava, o Otto queria descer o cacete no Tibérios, né? E na Alice por tabela, né? Apesar de que em tese a Alice era pra ser amiga, né? Mas ele não lembra disso, né? Porque eles iam, né? Porque assim, houve lá o Max lá teve um problema de, acho que de imposto de renda e do FBI, né? E com isso as indústrias da Liz iam incorporar nessas, né, empresas, né? E por tabela todos os inventos do Laboratório dos Horizontes. E no Otto não ia permitir que o legado de Peter Parker fosse incorporado por outro, né? Uhum. Nessa que nasceu o Alchemax, né? Exatamente. Tinha que marcar um ano pra nascer da Alchemax e aí. Né? E o detalhe, né? Como a falta das memórias, né? Aí começou a atrapalhar o Otto, né? Ele conseguiu salvar a cidade, não salvou o laboratório, né? O laboratório, né? Por culpa também do... Porque assim, é engraçada a cena, né? Ele chega, o Miguel, né? O O'Hara saberia resolver o problema, mas é nocauteado pelo Otto, né? E aí todo mundo fala: mas Homem-Aranha, ele sabia como resolver o problema. Aí o Otto faz aquela cara assim, de tipo: não, pode deixar que eu resolvo, né? E no último segundo ele conseguiu resolver o problema, porque falou: peraí, se o Peter conseguiu, eu também consigo, porque eu sou superior, aquela coisa toda, né? Quase que tudo foi por... Quase foi tudo pras cucuias nessa. Aquela, né, modéstia que ele é peculiar, né? É, pô, mas é um verdadeiro herói, assim, o herói que a Marvel precisava na época, né? Não é o herói que a gente queria, né? É o herói que a gente precisava. É o herói que precisamos, né? E o legal, né? Trouxe o Homem-Aranha de 2099, né? Porque agora o objetivo dele é tentar impedir que a Alchemax vire a Alchemax de 2099, né? E aí a gente já... Eles conseguiram resgatar muito bem o Aranha 2099, que tava perdido num monte de história ruim que ia acontecer no futuro. Então tiraram ele daquela desgraceira. É. E foi primoroso o modo que trouxeram, porque você reconhece o personagem ali. É, exatamente. Não é simplesmente pegar o nome, as ações dele condizem com o que a gente conhece de leitura, sabe? Porra, foi muito prazeroso rever o Miguel ali. Por sorte, a gente vai ter de novo o Peter David, que criou esse personagem, nas histórias mensais dele. Não saíram aqui ainda no Brasil, mas segundo me foi falado na Fast Comics pelo próprio Levi, né? Vai sair em algum momento da mensal do Homem-Aranha, assim. Mas peraí. Eu tenho que dizer um negócio. Agora todo mundo pega o casting do Homem-Aranha 2099, do Arachnofan, reescuta e a parte que eu falei. A solução pra retornar ao Aranha 2099 era esquecer as histórias ruins e for continuar do meio. Foi o que o Slott e o DVD fizeram, cara. É verdade, pegaram de um ponto aleatório ali no meio e continuaram dali. Música profética pro Paulo aí, viu? Esse arco aí da fase, acho que foi mais elaborado dois votos, né? Como a gente comentou, ele tem um certo talento, tá? E aí ele mostrou muito, né? Porque ele resgatou a mulher de 2099, conseguiu aí ligar o Tiberius Stone e tudo isso, né? E eu, enfim, já aparecia desde que os laboratórios não surgiram, né? E eu não consegui entender qual era o papel dele ali, aí nesse arco aqui foi explicado tudo, né? Serviu aí pra introduzir a mulher de 2099 de novo, e começar a ver a construção aí da Alchemax, né, o papel da Liz Allen nisso, né, e, enfim, começar uma coisa nova aí que eu acho que vai durar um bom tempo, né? Vai ser bem importante aí, inclusive provavelmente nas histórias do Miguel aí, que vai ser publicado aí no Brasil, né? Provavelmente. Dando sequência agora na continuidade dos arcos, né? Não chega a ser exatamente um arco de histórias, mas é uma história que se continua em duas partes. Eu chamaria ela assim, né? Como você acabar com a ex de um jeito estranho. Cara, mas na verdade eu gostei disso. Porque assim, pra quem não sabe, essa não foi a primeira vez que o Dr. Octopus morreu. Ele morreu na saga do clone. O Kane matou ele. E a ressurreição dele se deu graças ao sacrifício da Stunner, que era uma assistente que o Octopus tinha. Que na verdade era um construto holográfico, né? A verdadeira mulher que seria a Stunner era uma cidadã um tanto quanto obesa. E eu estou sendo muito simpático em falar só um tanto quanto obesa. Que era meu, aquilo lá é obesidade mórbida já, né? É sem pescoço. Ai, ai. E assim, quando sacrificaram ela pra trazer o Octopus de volta, sacrificaram, na verdade, esse avatar holográfico dela, que não sabiam que era um avatar, só que ela, no equipamento, né, de controle, entrou em coma. Aí nós descobrimos que quando o corpo do Octopus, com a mente do Parker, morreu, ela saiu do coma. Foi muito bem amarrado isso, eu gostei disso. Uhum. É. Porque afinal aquele corpo estava vivo graças a ela, vamos assim dizer, na essência dela. E passou um tempo, ela se recuperou, tá? Ela ficou sabendo que o Octopus morreu e ela foi querer se vingar do Aranha. Ela pegou de novo o equipamento, mais uma vez se tornou a Stunner e foi enfrentar o Aranha. Aí o Aranha, que é a mente do Otto, olha pra ele e fala: meu, eu não posso bater nela, como é que eu vou resolver essa porra? É, tem que ser legalzinho, né? É. O que eu achei legal, porque assim, naquela época já mostrou que ele tinha mesmo um grande carinho por ela, ele tem um respeito muito grande por ela, isso realmente é legal. E isso foi mostrado nessa história, porque ele faz o quê? Ele usa o mesmo construto pra fazer o corpo do Octopus e falar pra ela que ele não morreu, que tá tudo bem e que pra ela deixar quieto. Vai, segue a vida dela, que ele tá fazendo o esquema. Tá seguindo a vida dele e na miúda, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas se eu estiver falando bobagem, me corrijam, por favor. Até o fora que ele dá nela é de uma forma sincera e carinhosa. Carinhosa, ele realmente gosta dela, isso que é legal. Sincero, cara. Ele mostra que ele realmente tem uma grande consideração, um grande carinho. É, o que ele expõe, né, de Gitch, ele tinha um carinho por ela, mas ele tava com a Ana agora, é a pessoa que ele amava. Então, pois sem dizer exatamente quem era, ele praticamente falou assim: ó, arrumei outra. Não, arrumei outra, aí. Mas ele falou assim: ainda tenho um grande carinho por você, eu quero você muito bem. Exatamente. Mas eu tenho outra. Até falando pra ela não ficar alimentando essa raiva, né? Pra ela viver a vida dela sem isso. E que é legal que ele também usou esse mesmo construto pra resolver o problema com o professor Lamaze, né? É. Porque no doutorado dele, o Lamaze reconheceu que tudo que o Parker representava era um projeto que na verdade era do Octopus. E o Lamaze falou: meu, eu sei que você tá roubando os esquemas do Otto, você tá ferrado, vou acabar com a tua vida. Aí o Otto visita o Lamaze e fala: não, na verdade eu é que usava os projetos do Parker, o Parker trabalhava comigo. Pô, resolveu a porra. Cara, resumidamente, quando o Otto se um dia voltar, até a origem dos braços biônicos dele, hidráulicos dele, hidráulicos. Né, já não mais são dele, porque ele entregou pro Peter a coisa. Não. Tudo obra do Pifter agora, acabou. Não, o problema é que ele pediu pro Lamaze guardar segredo. Então, ainda salvou a memória do Otto. Toda a questão nesse caso aí é porque o Otto, ele deve ser o gênio mais burro do mundo. Porque ele precisou usar o trabalho dele de 20 anos atrás pra justificar o doutorado dele do futuro. Não foi o mesmo. Conseguiu o mesmo padrão. A ideia é essa. Não, a questão não é nem essa, cara. A questão é que, tipo, você vai... Beleza, você tá seguindo o mesmo padrão. Mas o cara acusou o cara de plágio em detalhes, assim. Que, tipo, eu tô percebendo isso aqui, aquilo outro. Cara, se tu for pegar, tipo... Aquilo ali é tão defasado que o Straczynski já botou uma frase lá dele de um outro cientista zoando com ele, dizendo: poxa, tu usou o material da década de 60 pra fazer teus tentáculos, foi? O que eu acho mais brilhante mesmo é o Lamaze, cara, que lembrou de uma coisa que aconteceu há 30 anos. É, assim, mas bem ou mal, o Lamaze aparentemente devia ser fã do Octopus. Era um puxa-saco violento do Octopus. É, total. Pois é. E o Octopus... Bom, era o cara que passava cola, né? O Otto deve ter salvado muita vida dele lá atrás pro cara ser tão puxa-saco. Pois é. Tá vendo? Algum amigo ele tinha ao lado bom. Quando eu falei de se livrar de ex-namoradas de um jeito estranho, claro, o arco principal é com essa ex-namorada do Octopus, né? Mas tem duas situações muito escrotas. Uma é com a gata negra, que logo começa a história: oi, Peter! Aí o Aranha... Pomba, acaba com o nariz dela. Cara, aquilo foi tão desnecessário, coitado. Meu, a única lembrança que ele tinha da gata negra é que ela era uma ladra que tinha batido nele. Ok, porrada nela. É, e ele arrebentou a cara dela. Falei assim, quem é essa doida que tá dizendo oi, Peter, todo carinhoso? Ela massacrou ela, cara. Ela... Na verdade, ela bateu no Octopus até um tempo atrás, não foi? É? Ele tinha raiva como Octopus mesmo. E aí ele terminou ela. E a outra coisa é o seguinte, é que a Carly Cooper, ela acaba sendo sequestrada pelo exército do Rei Duende, né? E a irmã dela, né, a ameaça se revela lá, ela que ajuda a capturar ela, ela tá ferrada agora, né? Cara, porque ela também é uma idiota. Ela passa umas 15 edições tentando descobrir, através de conta secreta, de sei lá mais o que o Peter, na verdade, é o Octopus. Ela tem as provas, ela só precisa, sei lá, ir nos Vingadores, ligar pra alguém fazer qualquer coisa. Não, ela tem que guardar um segredo, ir lá no túmulo do Octopus, pedir perdão pro Peter, escavar, descobrir que aquele corpo sumiu. Aí depois fica, oh meu Deus, aí grita e vem a menina pra sequestrar ela. Cara, ela é uma idiota. Mas lembrando que abrir um túmulo é crime, né? Não, mas cara, é aquele negócio. O Peter também não pode falar nada, porque não contente quebrar o pescoço da Gwen Stacy, aí vai lá no Pecados Pretéritos, ele pega um pedaço de ferro e taca no cadáver. É, eu não vi essa. Pois é, ele olha assim, não, preciso do DNA da Gwen Stacy, pega um pedaço de ferro e fica tacando um cadáver. Ah, assim, lembro disso, sim. Pra que isso, meu Deus? Pra ter certeza que morreu mesmo, é isso? Foi. Enfim, essa história resumida aí, pra quem não leu, né, tá na edição 11 e 12 aqui no Brasil, do Homem-Aranha Superior, equivale a 20 e 21 lá fora. Próximo arco. Foram publicados aqui no Brasil na edição 13 e 14. São, na verdade, um arco de 4 partes, que vai dar 22 a 25 lá fora. E pode ser resumido como a hora mais escura, né? A hora mais sombria, que traz Peter Parker confrontando um velho arquinimigo dele, que é o Venom. O detalhe é que dessa vez meio que mudou a perspectiva da coisa, né? Você não sabe mais quem é o vilão aí, se é o Homem-Aranha Superior ou se é o Venom, né? A coisa meio que mudou de figura, já que o Venom é o agente Flash Thompson, né? O agente Venom, né? Esse arco também gostei muito dele, né? Foi pouco depois de o título do Venom lá acabar, né? E aí parece que sempre que fazem assim, alguma coisa com Homem-Aranha, né? É diferente, seja alguma adaptação, qualquer coisa, tem que colocar uma coisa do Venom, né? Então vamos colocar o Venom aí rapidinho pra aparecer, né? Vamos colocar aí o Octopus ressonando o Venom, né? Aquela mesma coisa, né? Ele não tem as lembranças aí do Peter, né? Acaba vendo o Flash, o Venom, nem sabe que é o Flash, vamos bater, né? É, claro, também vê o Venom com ameaça e tal, e que tem que ser combatido, enfim, né? Ele tem que acabar com isso e tal. Tem lá a luta deles e tal, e depois eu não lembro agora exatamente como é que acontece, mas ele acaba levando o Flash para o laboratório lá, né? O Flash no meio lá da confusão foge, né? Quase disfarçando, né? Simbionte. E aí ele vai parar na casa do Peter, né? Foi pedir ajuda a um amigo, né? Foi um jantar, assim, meio assim, tipo, a tia May foi extremamente grosseira com a Ana Maria, né? O Peter queria dar umas porradas na velha, cara. Queria bater. Eu imaginei que a tia May seria preconceituosa contra a Nance, cara. Foi esquisito. Não, foi, né? Foi um negócio assim, meio, e tipo, o Octopus puto da vida. E aí, nesse meio tempo, o Flash começa a ir embora e tal. Só que aí o Peter fala pra ele, olha, é o seguinte, da mesma forma que eu fiz pra minha tia, passa lá no laboratório que eu vou colocar umas pernas novas aí pra você e tal. E aí ele obviamente foi, né? E aí, tipo, foi nessa que o Peter atraiu, né, o Venom, né? Sim, aí, enfim, pra resolver isso tudo, né, enfim, vão os Vingadores lá, de novo, e quem acaba resolvendo, na verdade, tudo é o Peter, né, que acaba aparecendo aí de novo. E aí o Octopus acaba se aproveitando disso pra ter a desculpa, né, não, esse tempo todo, sabe, esse tempo todo que eu tava sendo arrogante com todo mundo, né, toda essa merda que eu fiz aí, que eu matei as pessoas, enfim, isso foi tudo um fragmento do Venom que tava aqui comigo o tempo todo, só que agora já tá tudo resolvido, né, enfim, somos todos amiguinhos de novo. Sabe por que ele fez isso? Por quê? Porque os trouxas acreditam. Então problema, sabe por que ele fez isso? É que a culpa do Screw não podia ser mais usada. Não dava mais, né? Cara, tava batida. Mas sabe qual é o problema mesmo? É dois, na verdade. Primeiro, os Vingadores, eles têm uma tara por passar a mão na cabecinha do vilão que se redime. Todo herói é... Ah, eu mudei... É, eu tava só controlado. Oh, desculpa, Feiticeiro Escarlate. Você matou todos os mutantes, mas agora a gente perdoa. É isso mesmo, eu tenho uma visão extremamente política sobre isso, mas eu vou ficar quieto pra arrumar briga. Mas o problema do Otto, nesse caso, é que o Otto... Gente, fui curado! Era só um Venom! Agora... Seus pés inferiores, eu continuo a mesma personalidade. É, e outra coisa aí, né, que o Fael comentou na hora lá de jantar, aí, enfim, aquela coisa da tia May, bom, é meio forçado, mas é pra fazer um paralelo com a mãe do Octopus, né, que era muito super protetora e tal, não, mas como é que vai ser e tal. Depois mas também ela perguntou assim. Mas essa foi uma das falhas, cara, porque a tia May nunca foi assim, pô. É, não, então, eu entendi o paralelo da coisa, é porque é o seguinte, o Otto, ele perdeu um grande amor da vida dele, o primeiro, não essa, o primeiro mesmo, foi porque a mãe dele pediu pra, tipo, deu uma crise de ciúminho, sabe? Ah, não namora com essa menina, não. Quem é? Então eu acho que ele se sentiu overprotected nessa hora e meio que agiu ríspido. Como ele agiu com a mãe na época, a mãe fingiu que tinha um ataque cardíaco e tal. É, e assim, que a mãe dele fez isso tudo e depois, algum dia, está lá, saindo com o cara, né? Ou seja, ah, você pode, eu não posso, enfim. Aí, o que eu digo, foi feito com a tia May, foi forçado mesmo pra fazer o paralelo com a mãe dele, né? Porque a tia May super protetora, aí tá lá também, casado, enfim, né? Era só ele ter usado esse mesmo argumento da tia May, tipo, por que eu não posso namorar o Anan se você quase casou com um gordo maluco de um óculos de garrafa? Eu acho que ele nunca falaria isso, cara. Tchau pra sabotagem, Paulo. Valeu. E que tem uns tentáculos, né, nas costas, né, basicamente. A tia May não é e um lindo cabelo de gelinha. Né? Então não dá pra confiar muito no julgamento dela mesmo. Mas esse arco, assim, o lado que eu... Tirando, infelizmente, os desenhos do Humberto Ramos, né? Tava no ápice da ruindade, né? Tirando esse lápis aí, eu, tipo assim, é um arco que eu gosto de ter, porque assim, continuou o trabalho que estava sendo feito com o Agente Thompson, né? Que tem se tornado um personagem fenomenal e fez essa versão diferente da moeda, né? Tipo assim, você trocou as posições de heróis e vilões ali. E claro, né? Depois ele virou aquele Venom superior lá, medonho, né? O que? Os desenhos ou o Venom superior os dois foram medonhos. Mas foi que eles estão preocupados ainda em costurar a parte com a gente vendo, né? Que graças a Deus ganhou uma direção nova depois disso, né? Mas vocês sabem que esse arco é filler, né? Sim, eu sei que ele quis esticar isso aí porque tava boa essas histórias, né? E eles assim, continuam mais um pouquinho, deixa pra quando estiver estreando o filme ele voltar. Não foi só isso, é porque nesse espaço que era pra ser o arco, era pra ser um outro arco bem conhecido atualmente dos fãs do Aranha, que ainda não chegou no Brasil, que ia ser nesse espaço aí. Que acabou que o que ia ser esse arco, na verdade, virou a 32 e a 33, que ainda vão ser lançados no Brasil. Que vai ser, enfim, né, vai ser a conexão com o Aranha Verso, né? Ou sei agora lá, pode falar, né? É, agora pode falar. Isso ia sair aí. Ia sair, ia ser uma coisa bem pequena. Só que aí o editor falou assim: não, você tá louco, isso aí é um evento magnífico. Você tem que fazer isso uma coisa grande. E quem tem que ser o protagonista tem que ser o Peter, não pode ser o Otto. O Otto pode até estar. E aí ele fez essa jogadinha de colocar essa alfa temporal e essas coisas todas, tá? Viu, gente? Agora tá explicado por que que o Peter no Aranha Verso tem problema de memória. Does what a spider can. Antes de passar pro arco final mesmo, né, que vai desencadear ao fim da mensal do Homem-Aranha Superior aqui no Brasil, vale a pena falar das revistas em paralelo que correm junto com a revista principal americana, né? Uma delas é o Avenging Spider-Man, né, que se tornou depois o Homem-Aranha Superior Team-Up, né? O Homem-Aranha Grandes Encontros. E que, pra quem lembra das histórias, é sempre aquela historinha que tinha um Homem-Aranha com algum personagem, ou com algum Vingador, ou com algum personagem do universo urbano, ou com algum X-Men, e por aí vai. Essas histórias começaram trabalhando bem essa relação de como os outros personagens estranhavam a mudança de temperamento do Peter Parker, né? O Thor, o Wolverine, que levou um baita soco na cara, os próprios Vingadores em si, tem uma história que é com eles, por aí vai. Mas o roteirista dela, que é o Chris Yostin, começou a trabalhar algumas coisas, assim, juntando um ou outro vilão que era capturado pelo Homem-Aranha Superior, pra desencadear um grande arco final, né? Na verdade, a gente pode dizer até que seria um dois, né? Um deles é trazendo de novo o Chacal como vilão, mas aí seria uma história que meio que é paralela, ou é um crossover com as histórias do Homem-Aranha Escarlate. Então é muito mais uma história do Homem-Aranha Escarlate, mas também tem a história em que ele surge, né? Ele recria uma versão sua do Sertejo Sinistro. Só que não uma versão em que os membros da equipe estão de acordo. Na verdade, ele meio que força ele, né? Praticamente manipula mentalmente eles para que eles ajam a seu favor e se tornem tipo os seus soldados especiais, né? O que, quando isso der errado, vai praticamente causar a destruição de Nova York. É, a destruição de Nova York, né? Querendo ou não, assim, é uma história tão boa. O Chris Yost, não preciso nem falar como ele é bom roteirista, mas é uma história tão boa quanto a da mensal, né? E que mais pra frente ela começa a se interligar mais. As últimas edições que tem a participação do Justiceiro e do Demolidor, ela inclusive é o gancho em que o Octopus finalmente percebe que, sem ele se dar conta, havia um grande vilão que passou desapercebido por ele e estava dominando Nova York. E isso aí é o pontapé inicial para o que a gente viu em A Nação do Andy, né? Foi um prólogo pro último arco. E a outra revista que também é uma paralela, mais ou menos, né? Mas a gente foi o primeiro grupo que o Homem-Aranha Superior enfrentou. Seria, bota aspas aqui, o Sexteto Sinistro, que era comandado pelo Boomerang, mas que tinha também a Besouro, o Turbo, o Shocker e o Corisco, né? E tinha um robozinho lá, que era o Cérebro Vivo, uma coisa desse tipo, né? Cérebro Vivo, robozinho, por favor. Um robozão, vai. E um armário com rodas. É. Ele virou o serviçal do Otto depois, né? E quem sobrou desse Sexteto Sinistro formou as histórias muito, mas muito bem escritas. Foi a surpresa do ano, do Nick Spencer, né? Que é os inimigos superiores do Homem-Aranha. Cara, 17 edições, acho que foi isso, 17, né? Muito bem escritas. Eu nunca ri, nunca me diverti tanto na minha vida. É aquela coisa, não é só pegar vilões bem e trabalhar com liberdade, não. É trabalhar bem, é trabalhar com humor gráfico bem feito. Cara, Nick Spencer mostrou que você é um cara que sabe fazer muito bem essa coisa. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar o Homem-Formiga dele daqui pra frente, né? Que quando essa revista acaba, ele assume o Homem-Formiga e, pelo que eu vi até agora, só elogios. Antes da gente concluir isso aqui, vamos ver o que vocês acharam um pouco dessas revistas paralelas aí. Então, a Steamap eu não li, não posso falar muito. Inimigos Superiores, eu até fiz o Viu, né? Eu participo do Viu que cuidava da teia do Aranha Superior. E, cara, uma das melhores coisas que já fizeram nos quadrinhos nos últimos anos, assim, com uma folga absurda. Recomendo com força pra qualquer um, gente. Vocês não se arrependem de ler. Isso aí não é exagero, tá, gente? O mundo tá falando sério mesmo. É sério mesmo, é simplesmente fantástico. A Steamap é pra mostrar o que de mais canalha ainda existe dentro do com o Otto, né? Ele tentar fazer plano mirabolante ali pra sequestrar os amiguinhos dele, os sextetos. É um título assim que é legal você ler ele tudo junto de uma vez. Mensalmente era sofrível às vezes, era um pouco arrastado. Mas o conjunto era bem legal. E agora, os Inimigos Superiores é uma homenagem ao gênero de super-herói, né? Eu diria ao gênero de super-vilões pra eles, né? É uma homenagem ao gênero, muito, muito bacana mesmo. Eu diria que eu me diverti tanto quanto Liga da Justiça do Demartis e do Giffen na época. É por aí, cara. O clima lembra muito mesmo. Lembra muito, cara. É, assim, já tentaram várias vezes fazer algo paralelo ao Demartis e ao Giffen. Nunca chegaram a tão perto igual esse. É, André. Gostei muito do dos Inimigos Superiores, né? Apesar de não ter lido ainda as duas últimas edições, mas é sensacional, muito engraçado, né? Gostei muito da Besouro, enfim, né? Não vou aqui falar muitos personagens, mas eu gostei muito da Besouro e do Shocker, né? Foi o que eu achei mais engraçados ali, mas enfim, o que eu gostei mais. Quanto a Steam Up, os arcos realmente que eu mais gostei foi o prólogo, né, que eu falei pro último arco. É, e aquela lição com o Namor, né? Foi onde o Oxford ali percebe que, enfim, né? É, que aconteceu em várias outras situações, mas eu não sou muito superior, mas depois ele resolve algum problema e, enfim, não, sou superior, não é impossível, né? Essa do Namor, imagine assim, o ego do Otto foi confrontado pelo ego do Namor. Ah. Exatamente. Isso é luta de dimensões colossais, hein? Ó, o Otto ficou pequeno, ele se sentiu humilhado, assim. Ele, pô, sou um bosta mesmo, hein? Aí depois ele volta, não sou um bosta. E aquele... saia da minha cidade, né? Então, eu não li superior, os inimigos superiores, né? Depois eu vou pegar pra ler, dados e elogios, né, que foram feitos, né? Mas assim, eu gostei bastante do material, né? Como o Marcos falou, esse material tanto da Team Up quanto da Avengers, é legal você pegar e ler de uma vez mesmo. Eu, aliás, eu peguei pra ler a saga, toda essa parte do Homem-Aranha Superior de uma vez. E realmente, a história flui de um... assim... esse negócio de ficar esperando mês a mês pra comprar a revista e ler uma parte, aí você vai lendo picotado, não é tão legal quanto você pega e faz um rush, né, de leitura, né? E assim, eu gostei bastante de ambas as histórias. Eu vi ali uma coisa completa, uma construção, vamos dizer assim, seria um run completo, né, que misturava Avengers, Team Up e a revista principal, né. E cara, assim, como o Cover falou, o Chris Yeo tinha desenhistas até melhores do que na revista principal, né. Certamente. Tinha desenhistas muito melhores, né. Não, e é difícil, cara, né? não era difícil, né, mas... Não, o Ryan Stegman, ele se salva, o Camu Colli e o Humberto Ramos, eles ultimamente, enfim... Eles nunca foram o ápice. Mas assim, o Chris Yeo se deixa bem legal. E assim, não era só uma série de encontros aleatórios, né? Ou com os X-Men, ou com o Quarteto Fantástico. Tinha vamos dizer assim, meio que um fio condutor, né? Ou era o Chacal, ou era o plano do Octopus de montar o seu sexteto superior, né? Que depois deu uma... como é que fala? Deu um ziriguidum. Coisa. Ou mesmo assim, que até que serviu mesmo, né? Porque serviu até de tain pra Infinito, nesse meio tempo também, né? Mostrando esse como arco ele... Foi muito bom, velho. Não, foi muito legal. Foi muito legal esse arco. E assim, mostrando como ele lidava com a evasão. Então assim, cara, também tem que ler esse material, né? Que ele complementa bem legal essa fase da revista principal. Nesse ponto, assim, a gente sabe que a Panini pretende relançar encadernados toda Superior, né? Primeiro começando com a morte do Homem-Aranha, vai seguindo com a Superior 1, juntando os primeiros 6 histórias e por aí vai, né? É, mas vai acabar ficando de fora esses team-ups, né? Então, de alguma maneira, quem comprou a mensal ainda tá na vantagem, tá? Eu sei que, claro, o material fica com melhor qualidade, o papel é melhor e por aí vai, mas vai perder um pouquinho aí que valia a pena. Chegamos então agora à derradeira conclusão. Teve um pequeno prólogo, como a gente falou aí, na Homem-Aranha Superior Team Up, mas ele teve um segundo prólogo, vamos colocar assim, na edição 26 lá dos Estados Unidos, que seria a edição 15 aqui no Brasil, que é a Guerra dos Duendes. Afinal, o Rei Duende, né, que até então a gente acha que seja realmente o Norman Osborn, estava juntando toda a galerinha que levava o nome de Duende aí, só que tava faltando um, né, e um que sempre foi o pé no sapato dele, que era o Roderick, que é o Duende Macabro original. E aí os dois vão meio que se entrar a tapa, né, pra meio que um tomar o direito de ser realmente o Duende Rei da história, e enfim, o Roderick acaba dessa vez não se dando muito bem. E nesse meio tempo a gente vê que o Peter barra Otto descobre que estava muito ferrado, porque ele não tinha percebido que, apesar de todo o seu plano mirabolante de vasculhar a cidade, de vigiar a cidade com seus aranhobôs, alguém ia hackear seus aranhobôs e ia continuar realizando um crime, né, fazendo um crime organizado bem debaixo do seu nariz, né? Ou seja, dentro do plano que o Otto organizou, ele tava ok. Fugiu uma linha do que ele tinha planejado, ele se perdeu completamente. E aí, como a gente bem sabe, nessa hora de imprevisto, só tem uma pessoa que pode ajudar ele, né? É o Chapolin Colorado. Não era o Chapolin Colorado. Polegar Vermelho. Eu queria ver que todo mundo gosta da narrativa do Paulo. Vai, Paulo, conta um pouquinho aqui. Bom, é porque tinha o Duende Macabro tinha lá a franchise dele de vilões capangas que ele tinha que dar pagando pra serem vilões pra ele. E o Duende Verde tinha lá o time de derrotados dele. Aí os dois foram lá querer fazer um negócio, porque o Duende Verde, olha, tem duende demais nessa cidade aqui, a gente vai ter que resolver isso aqui. No Faroeste, né? É, Faroeste. Aí o cara olhou assim, é, bora, o campeão leva tudo. Só que era o Duende Verde contra o cabeleireiro do Duende Macabro. Aí ficou meio um covardia pro Duende Verde vencer, né? Porque só se pro Duende Verde vencer o Macabro, na verdade, porque o Macabro é muito mais foda. Eu sou fanboy do Macabro, desculpa. Nota-se. Aí, pô, a Nação Duende começa com um pulo de um mês lá do Otto olhando assim. Esse mês é o mês lá da Team Up. Assim, que é até eles contam assim. Simplesmente a história já começa com o Otto olhando assim pra cidade toda em chamas. Aí, cara, que merda eu fiz. Porque a cidade tá no caos e ele não consegue descobrir por quê. Aí ele vai lá e tenta descobrir o que é. Aí vai procurando as coisas e chega no. Acho que ele vai lá na ponte do. A ponte lá da que a Gwen Stacy morreu. Aí tá lá o Duende Verde colocando um algum aviso. Sou eu. Aí ele olha assim e dá aquela. Droga, eu esqueci do Duende Verde. Porque realmente é um cara que se dizia o inimigo superior do Homem-Aranha. Planejava tudo. Só esquecer do pior inimigo do Homem-Aranha foi meio idiota. É que ele achou que ele agora tava se trocando com Vingadores demais. Ele disse, o Osborn não quer saber mais de mim, não. Peraí, o Bendis já largou ele? Não! Ai. Porque o cara também é muito inteligente. Ele vai lá, tem todo um plano lá de querer seguir o Otto, os esgotos do Duende, pra pegar ele de surpresa, chega lá na hora. E o Duende, olha aqui, beleza, essa aqui é a minha mansão Duende maluca nos esgotos, junto com as tartarugas ninjas e esses capangas derrotados. Aí eles vão lá, se sentam e o Duende Verde pega e conta pro cara, olha, existe uma tradição na Marvel que eu sempre sei dentro do Homem-Aranha. Então eu sei a sua, você é o Otto Octavius. Aí o cara vai lá e... Opa, deu merda. Deu ruim. Aí o cara... Não, mas peraí. Ele soube porque a Carly contou pra ele, né? Não. A Carly, ele tabelou os diários e tal. Ah, sim. É o diário da Carly, né? Isso. E a Carly tava lá, virou a monstra. É, a Carly, coitada, foi... honrar a família dela virou a monstra. O negócio é que a Carly também, ela é bem específica, porque ela fala Otto, Otto, Otto, Otto, em nenhum momento ela cita Peter, só por garantia, né? Nos diários secretos dela. Sim. Beleza, aí o cara vai aquela velha oferta que ele sempre diz, una-se a mim ou mato você, aí o Otto, eu não vou me unir a você, ok, então eu vou começar a ferrar tudo que você fez. O Otto não queria se passar como capanga, né, que o Duende foi logo marcando presença, tipo, se eu sou o rei, você vai se juntar a mim, né, tipo, como assim, velho? Eu não vou ser capanga, né, você foi uma disputa que ele teve, né, em nenhum momento eles se uniram, tipo, nem o Otto, nem o Duende na vida, assim, por conta de ego, né? O Duende, ele podia ter chegado, pegado assim uma foto. Olha aqui, Guerras Secretas, você foi capanga do Doutor Destino. Você não pode ser meu. É o Doutor Destino, né, cara? É o que eu diria, né? É o Doutor Destino, pô. Só que tipo, o Doutor Destino, não, só um instante. Aí ele pega uma foto do Cisma, não, do Reinado Sombrio. Olha, o Doutor Destino se ajoelhou perante mim, logo por conta da atividade. Aí é pau, né? Aí pronto, resolvi o problema. Aí nisso, o Duende mostrou que o Otto era um imbecil. Porque, sei lá, em uma edição, o Otto, em duas páginas, na verdade, o Duende destruiu tudo que o Otto fez de decente em 30 edições. Todo mundo que o cara salvou morreu. Todas as pessoas que ele. Prédios que ele salvou foram destruídos de aba 4. Aí ele conseguiu também, botando lá aquele exército derrotados, que eles viraram. Do nada eles ficaram poderosos, porque os Vingadores olharam assim, é, a gente parou de bater em X-Men, agora a gente vai bater em derrotados. E começaram a apanhar os caras. Não, mas peraí, os caras estavam turbinados agora. O Duende deu um soro, injetou o soro de Duendes em todos eles. Mas só uma coisa, cara. Mas não injetou no fio, né? Parece que o fio se negou a ser injetado, né? Não, mas o fio, acho que... Não, o fio já tem a fórmula Duende no corpo. É. Mas não essa que deixa eles meio monstruentes. Não, é essa mesma fórmula, porque foi quando ele descobriu lá na saga do clone. Mas essa nova deixa os caras monstruosos, né? Ah, sim, mas essa... Como fala o Paulo, é a fórmula do Andy com o Whey, né? Mas nesse caso aí, é porque aquele negócio, cara, quando você perde da ajuda do cardíaco, qual era o nome daquela menina lá que era a, da Watanabe, que ela tinha um... Aparição. Você tá muito desesperado, cara. Tá muito desesperado. É spawnição, né? É. Aí nisso chega... Não, o pior é que ela é antes do spawn, porque pois ela é. Apareceu no arco, depois da morte da Jean The Wolf, o cara, eu vou vingar a morte da Jean Wolf. Apareceu um outro vilão, matou ele no quarto. É. Enfim, mas voltando. O Otto começa a apanhar de todo jeito. Nisso, o Duende para e pensa: não, eu tenho que ter uma vantagem psicológica. Já sei. Vou sequestrar o melhor amigo do Otto. O cara que eu vi ele se matando pra salvar a vida alguns arcos atrás. Lá na base. Puta que pariu. Aí o cara chega lá pra salvar a Ana Maria, aí vê o cara segurando lá na base. Aí o cara, pode matar esse velho gordo aí. Aí o cara. Aí o Duende. Porra! Lá se foi meu plano! Ele ficou indignado, velho, você não quer ser herói, porra? Ah, detalhe, né? Detalhe, o Peter, o fantasma, voltou depois dos eventos do arco passado, né? É, mas o Peter fantasma ainda estava numa jornada interior. Aos conhecimentos. Já os conhecimentos. Aos conhecimentos. Que ele estava conhecendo a Tia May profundamente. Beleza, para, Paulo. Para, Paulo. Aí, o Otto chega aqui, minha arma secreta. Aí mostra os tentáculos dele. Aí o Duende pega, cara, o mesmo plano de novo. Aí aperta só o botão e os tentáculos do Otto com zuretas. Porque o Otto não se tocou que desde a morte do Capitão Stace, todo mundo sabe como zoar os tentáculos dele. Aí nisso ele vai conseguir morrer pro próprio tentáculo. Aí o Lamaze consegue ser mais herói do que ele. Ah não, você salvou a minha vida naquela vez, eu tenho que salvar a sua. Aí pega, morre, aí o Otto... É, por um segundo eu respeitei você. Agora joga o corpo pro lado e vai tentar salvar a Ana Maria. Detalhe, nesse meio dessa confusão toda, o Jameson tava a pé da vida. Isso. Contrata a Alchemax e reconstrói os Esmaga-Aranhas pra esmagar os aranhas, né? Porque o Miguel O'Hara entrou no rolo de gaiato nessa. E quando a coisa pra piorar, né, o Norman também invade o sistema dos Esmaga-Aranhas e começa a tocar o terror na cidade. E aí nessa parte que é engraçado, porque o Norman chega assim, tá lá os dois se matando, né, os dois aranhas, né, e chega lá, eu estou aqui com a pessoa mais importante da sua vida, o Otto larga, Miguel O'Hara, que fica dizendo, você seu filho da puta. Ó, nós dois damos conta desses Esmaga-Aranhas todinhos, vamos? Aí o aranha, fica aí. Larga ele. Não, e o pior é o seguinte, pro lado do James tá os robôs que ele disse que pra imprensa, né? Olha, esses aqui são os robôs que vão dar conta dos inimigos, blá blá blá blá. Os robôs que ele anunciou aquela dignidade, cara. O James tá muito fodido, né? Cara, mas vamos ser sinceros também, cara. O Jameson é o pior prefeito de todos. Porque depois do massacre em que sentinelas sitiaram Nova York, você colocar robôs pra proteger a cidade... É que nem, sei lá, você colocar aviões terroristas pra proteger Nova York, cara. O Peter finalmente consegue descobrir, eu sou o Peter, no momento que ele revive lá a morte do Octopus. Aí ele volta, um momento emocionante, eu sou fantasminha chato de novo. Aí o Duende tinha botado mais uma pessoa pra morrer, que agora era a menininha que o Dr. Octopus salvou, que era a última coisa que tinha sobrado. O Otto olha assim, olha o trem chegando, tem a criança ali, o que é que eu faço? Cálculos, contas, tô aqui plano falível. Aí o Peter, seu idiota, pula e salva a criança. Aí o Otto vai lá, pula, salva a criança, olha assim, Peter começa a fazer lição de moral e o Otto assim, pô, tô de saco cheio, só tá apanhando aqui. Se é pra apanhar, apanha tu, vamos lá. Não foi bem assim, mas tudo bem. ele admitiu que, na verdade, o Peter era o cara superior, porque o Peter é blá blá blá blá blá. Porque o Peter blá blá blá não. O Peter conseguia sair de situações inesperadas, né? Que o Otto, quando fugia do controle, não conseguia. E mesmo assim, o Peter não relutava, né? Não ficava em dúvida. Não hesitava. Não hesitava, né? De, até o fim, tentar salvar os outros. Coisa que o Otto... travava, né? Tipo, se ele não tinha uma pré-ideia do que ele ia fazer, ele não conseguia se arriscar ou tomar uma atitude heróica do nada, assim, e fazer uma ação, né? Ele travava. É aí... que ele é um gênio, mas não sabe improvisar, né? É, não sabia improvisar, né? Não sabia agir por instinto, por impulso. O heroísmo não era nato nele, era um heroísmo construído, né? Basicamente era isso que ele tentou passar, né? Ele só faz aquilo que ele consegue controlar mesmo. Ele quer controlar tudo. Aquilo que ele não controla, ele trava. Pois é, aí essa volta toda foi para o cara que se definiu durante 50 anos na Marvel como um super vilão, de pegar e admitir: Peter, você é um herói. Aí vai lá e resolve se sacrificar pelo Peter. Vai lá e apaga todas as memórias dele, e o Peter restaura as memórias dele e se torna só um. Aí o Peter olha assim: ótimo, vou derramar uma lágrima pelo Dr. Octopus que acabou de morrer, da minha promessa de que ninguém morria. E olha assim pro coisa: não, eu sei que a Nova York está toda detonada, mas dá tempo de eu trocar de roupa. Aí tem todo o simbolismo dessa parte, né? Pô, pra ele deixar claro que ele não é mais o Octopus, pô, trocando de roupa. Só um adendo rápido: o Octopus se sacrificou pela Ana Maria, não pelo Peter. Exatamente. Sim. É que na verdade ele sabia que ele não. Se ele quase se ferrou de salvar a criança, ele não queria correr esse risco de não conseguir salvar a Ana Maria. Ele sabia que o Peter ia conseguir de algum jeito, porque ele tava travado, ele tava tão emocionalmente envolvido que ele ia fazer merda. Salvar a Ana Maria, que é do mesmo tamanho da criança. Caramba. Essa foi a merda do Octopus de apagar as memórias do Peter, porque ele só precisava acessar memórias. Gwen Stacy, vixe, vai dar merda também. Acho que da Gwen Stacy ele tinha ainda. É, já sabia. Foi a única que traumatizou. Ele falou: caralho, se o Peter se ferrou com a namorada, eu tô ferrado. Pois é, o cara olha assim: vixe, o Peter também não sabe salvar namoradas. Já sei, vou ligar pro Capitão América. É, seria isso. Os Vingadores estão na cidade, né? Pois é. Na vez que os Vingadores estavam na cidade, finalmente, porque do Homem-Aranha, convenientemente, não estão na cidade. Mas enfim, aí o Peter volta. E esses estavam, só que eles estavam cuidando do Endes e de. O que justiça seja feita. Em todo o arco, assim, não houve tipo: alô, que nem o Magneto fez do arco do Grant Morrison, do Zack Snyder. Alô, tá acontecendo uma coisa tal lá, ligava pra todas as super equipes. Bem ou mal, todo mundo tava ali, cara. Ali tinha uma interação um pouquinho melhor mesmo. É, isso é. Peter vai lá, consegue convencer a Carly em dois quadros que ele é o Peter, e a Carly pega e faz toda a recapitulação que a gente já tinha lido na primeira página, o que estava acontecendo. Aí ele começa a resolver tudo. Só que aí ele vai tentando resolver, batendo em duende genérico e ligando pra Tia May, ligando pra Mary Jane, ligando pra meio mundo pra resolver como é que tava com todo mundo. Peter foi lá, aí chegou lá no Miguel O'Hara e: Miguel, você por aqui? Aí o Miguel, pé da vida: seu idiota, tudo isso pra te trocar de roupa. Aí o Peter: ah não, cara, era o Dr. Octopus na minha cabeça. Aí o Miguel: ah, por que não disse isso antes? Vamos lá, Miguel. Não. Ele chega assim, o Miguel arma. Cara, essa história é tão cretina que deve ser verdade, cara. Essa última edição teve umas soluções muito doidas do Dan Slott, mas a gente teve que engolir, vai. Eu acho que faz sentido, cara. Porque... sei lá, cara, tipo, você notava a diferença da personalidade. Tinha que ser muito imbecil pra não notar, cara. Tinha que ser os Vingadores, né, então? É, justamente, só Vingadores e a Tia May. E aí chega lá o Peter, vai lá falar com os Vingadores pra dizer: olha, gente, eu sou o Vingador, por favor, não lembre de mim no filme, tchau. Só que o Hickman esqueceu disso e deixou ele demitido ainda. Vai, Paulo. Chegaram na Alchemax, o Miguel falou que aquilo ali em 2099 ia ser o mega corporação maligna do mundo, que ele já conhecia. Chegam lá e vão descobrir quem é o grande vilão por trás de tudo. Aí gira a cadeira, é o Norme. Pirraia. Pois é. Aí depois aparece ali a Liz Allen e o Tiberius, e o 2099 fica lá pra segurar os dois e finalmente fazer o que tava doido pra fazer, que era dar uma porrada no bisavô dele. Aí nisso ele sobe, o Peter sobe lá e tava lá, só tinha sobrado Ana Maria de refém, e tava lá no prédio da Alchemax, uma porrada de bombas duendes, o Duende Verde lá brigando lá com o cara. Aí o Duende Verde lá zoando: ah, Otto, você... só fez trocar de roupa. Aí o Peter faz uma piada com a bolsa do Duende aí: droga, fudeu, é o verdadeiro. Que engraçado esse momento, cara. Aí o Peter vai lá enfrentar o cara e o Peter lá tirar os planos, que as aranhas boas pra tirar o poder do Duende. O Duende sem poder, ele não consegue usar o jato, não sei porquê. Aí quando ele tá caindo, o Peter pega e tira a máscara dele. Aí a gente descobre que, na verdade, agora a gente não pode mais usar o Tommy Lee Jones como Norman Osborn, tem que dar um Selleck. Agora tem o Selleck, né? É, pegou um bigode tão cretino ali, com um penteado ruivo maluco. Aí o cara, escondi como fulano de tal, mas na verdade eu sou o Norman Osborn, wahaha. Aí conta todo o plano maligno dele, aí a Ana Maria vai morrer. Vai não. Aí ele joga lá um morcego doente na Ana Maria. A Ana Maria consegue se salvar, pula e o Peter salva os dois. Porque ninguém morre quando o Peter tá ali, só o doente, só o do Tok Tok. Aí ele vai lá e termina com o Peter prendendo lá o Duende Verde, vai estar tudo feliz. Aí nisso, o Tiberius, ele aperta lá um botão que detona o sentido aranha do Peter e o Norman consegue fugir. E a gente vê normalmente de novo o Norman com a cara de psicopata que parece que ele é o menino da profecia. É, exatamente o que eu ia falar. Rapaz, eu sei que é pior, seu avô ou neto. Aí termina lá o Norman Osborn falando: agora eu não sou louco, eu posso fazer novos planos falíveis. Não. Eu não sou louco. Exatamente. Ele termina falando isso, cara. Não, agora eu não tenho mais a loucura da fórmula do Andy. Agora eu vou fazer o melhor plano de todos. Agora cara. Um cabelinho mais agradável, um cabelinho mais bonitinho, mais pequeno. E um bigode. Ele agora com bigode é alguém, cara. Pois é. Aí termina a história lá com o Peter. Ixi, é mesmo, né? O Dr. Octopus morreu. Ah, tô triste agora. Aí termina ele lá com a cara de triste. Na verdade, essa história é dupla, né? Então também tem um pouquinho com outro desenhista. Até mostrando as principais repercussões que o Homem-Aranha vai enfrentar daqui pra frente. Agora que ele herdou toda a bagunça que o Otto fez, né? Ele vai ter um problema aí com a Ana Maria, que o namoro ainda tá em pé. Ele... Também, só vem o lado ruim da coisa, ele tem um doutorado, e isso ninguém vê. Ele tem um doutorado, ele tem uma empresa, cara, ele ficou... Ele decolou, cara, ele saiu daquele fracasso que ele sempre ficava, de tipo, oh meu Deus, eu não vou conseguir, oh meu Deus, eu não sei o que, oh meu Deus, a responsabilidade... E agora não, o cara é um empresário, tipo o Tony Stark, cara. Ele tem seus prós e contras agora. Quero ver agora se o Peter vai ter a capacidade de manter essa empresa, né? Que uma coisa é o outro, né? Ou seja, o que o Dr. Octopus fez por ele foi uma consultoria, né? E sabe qual é o pior de tudo? É que essa não é nem a primeira vez em que o cara toma a identidade do Peter e resolve todas as merdas da vida dele. Porque teve um arco. O Camaleão se passou pelo Peter e em duas edições o cara resolveu a vida do cara, salvou a vida do Harry, arrumou um emprego pra Mary Jane, arrumou o problema que ele tinha com a família, resolveu os problemas lá da tia May e ainda terminou tudo tipo com a Mary Jane aparecendo na cama do Peter, o latigrão. Resumindo, o Peter é um incompetente, né? É um incompetente completo. Total, por isso que o Otto sempre foi, sempre será o Homem-Aranha superior. Sim. O herói que precisamos. Só que o Otto pensa de uma coisa. Ele pensa em participar de algum tipo de curso, mini curso, treinamento, improvisação. Como fazer? Eu ia falar, terminar de falar do Jameson, né? Como eu falei antes, né? Ele foi muito bem desenvolvido nessa fase do Unlock, né? Há muito tempo ele não tinha sido trabalhado assim, há muito tempo mesmo. Né? Ele se revolta, coloca lá os Magaranha lá, né? Pega o dinheiro lá de imposto a fazer isso e tal. A Glory lá se demite, né? Que é uma coisa que ela falou lá. Não, você prometeu pra sua esposa que você não ia mais se entregar a sua raiva, né? Contra o Homem-Aranha e tal. Mas ele ficou meio ressentido ali na hora, mas continuou depois, né? E também no final, enfim, ele renuncia, mas, e o Homem-Aranha, o Peter já, né, vai lá falar com ele e tal. Dizendo pra ele, não desiste e tal. Eu não sabia que ele tinha renunciado, né? Essa cena é muito engraçada, porque o Peter chega, entrega, fala desculpa, tá aqui a gravação, você tem que continuar, você tem que não sei o que. Porra, bacana esse discurso. Se ele tivesse me falado isso meia hora atrás. Gosto do roteiro do Dan Slott, acho muito competente, entendeu? Ele faz um roteiro arroz com feijão, mas um arroz com feijão muito bem temperado. Muito bem feito, entendeu? Um destaque que eu gostei bastante, o Camúnculo, eu gostei bastante do desenho dele, né, em vários momentos aí, principalmente na saga lá da Balsa. Eu achei bem interessante a arte dele. E vou falar, gosto do Humberto Ramos. Eu gosto da narrativa do desenho do Humberto Ramos. Imagine o videozinho do Ramos tá virando agora. É, mas eu gosto, cara. Não, eu vou deixar uma coisa mais polêmica. Dan Slott, eu coloco no nível de um Roger Estern, eu coloco no nível do Mark Waid. Ô, louco, vai não. Não é isso, mas... Sim, coloco. É essa, mano. Coloco. A questão a de fechar. A garrafa da tua. Não, senhor. Não, senhor. Tira. Fala pra tua esposa tirar essa garrafa aí de perto de você, cara. Você tá... Não. Inclusive, eu defendo até que a questão desse fechamento maluco dele é meramente que o pessoal fala assim: meu, tá, esticamos. Agora chega, termina já. Já quando? Agora, nessa edição. Fala assim, então tá bom, então vou fazer de qualquer jeito, beleza, termina agora, termina. Aí termina. Não, ele teve 5 edições pra fechar, vai. É. Foi mais ou menos Mas ele teve 5 edições. Não, ele teve 5 edições pra fechar. Só que ele é o tipo de escritor que 5 edições é pouco. Olha o tamanho do planejamento que o cara fez pra colocar o universo do Homem-Aranha 2099. Da onde que ele veio planejando isso? É um cara que ele planeja coisas com no mínimo umas 40 edições no meio. É tipo um gin shooter, cara. Ele é megalomaníaco. É a longo prazo. Então, nesse ponto, eu vou ser sincero, coisas assim que me agradaram bastante. Uma, claro, trabalhar principalmente a personalidade do Otto, que nunca foi tão bem trabalhada nessa história. Sim. Ao mesmo tempo, fazendo um balanço de quem é o Peter Parker. Porque continua sendo uma história sobre o Peter Parker, porque ele é o não Peter Parker. Então você começa a fazer as correlações. O legal do Homem-Aranha Superior é isso. Você vê como o Peter não agiria, né? E agora, sim, como é que o Peter vai ter que agir depois disso tudo. Vai encarar tudo isso aí. Essa coisa do Tiberius Stones aí, do Tiberius Stone, foi muito bacana, muito bem trabalhado. E eu acho que foi um momento em que voltou a ter um elenco bacana, um elenco que você gostava de ler, paralelo às histórias do Homem-Aranha. Tipo assim, fazia um tempo que eu não gostava de saber um pouco como é que os coadjuvantes iam seguir nas histórias, né? E eu acompanhei bem, me diverti com a história do Jameson, como falou aí o André. A Ana Maria é um personagem que foi muito bem encaixada agora. O próprio Flash Thompson, quando voltou como agente Venom, né? A volta da própria Beth Brant, né, também, isso, ele trouxe. Então, são 31 edições que realmente ele conseguiu dar vida também ao elenco paralelo, né? Além disso tudo, os próprios Vingadores, né, que viraram coadjuvantes e não deixaram de ser trabalhados. Didn't even need my spider sense for that one. Bom, a gente já tá tipo estouradíssimo, já estamos passando aqui das 2 horas. Quero agradecer ao pessoal do Aracton Fan que esteve aqui, vocês já sabem o endereço de cor dessa galera, né? E a gente encerra o nosso podcast aqui e até o próximo. Tchau, tchau. See you later! Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.